Eu sou Fernanda e eu estou aqui para gravar esta introdução sozinha hoje, para que este episódio vá ao ar finalmente. Quero agradecer a você que esperou pacientemente pelo nosso quarto episódio. Quero agradecer a cada uma das que estiveram aqui presentes na mesa e tiveram a paciência de esperar até o meio do mês por um episódio que devia ter saído no início. E se você ouve o Despautada, você já sabe os motivos. Se você não ouve, o caso é que eu edito os episódios todos sozinha e eu passei por uma série de problemas de saúde que me impediram de dar conta disso. Antes de a gente ir para a conversa, eu já peço desculpa por ter 3 horas de duração, mas não fazia sentido privar vocês das risadas maravilhosas que eu dei enquanto estava editando. Então, acho que a conversa, mesmo que você não tenha filhos ou não tenha interesse em tê-los, vai ser bem proveitosa. Pelo menos vale umas gargalhadas. E Isabela teve que sair antes do final. Então, eu queria falar do jabá dela, que ela não teve o tempo de fazer. Isabela faz umas peças de decoração em tricotim. E são as coisas mais lindas do mundo. Geralmente, ela faz aquelas decorações para colocar em porta de maternidade ou na porta de bebê. Mas tem outras coisas, tem uns amigurumis, que são as coisas mais lindas. Tem umas peças de decoração mais adultas. Ela fez uma câmera fotográfica pra mim. Eu tenho certeza de que se você pedir pra ela alguma coisa como um pequeno Buda ou um pequeno cacto para você levar para o seu escritório que não pode ter plantas ou algo assim, ela vai fazer. Inclusive, tem pequenos cactos no perfil dela. Você pode encontrar em bb_arroz, bb a letra, né? Letra b, underline, arroz, tá lá no Instagram. Ou você pode acessar as informações aqui do episódio, onde tem como encontrar cada uma das nossas participantes hoje, com as redes sociais pertinentes e também os links para as indicações que a gente deixa no final. Então, menos delongas e mais episódios. Vamos lá. Então, a gente está aqui para conversar sobre maternidade, já seguindo aquela promessa de pauta que a gente fez no primeiro episódio, que a gente falou sobre menstruação. A gente ainda vai falar sobre o que acontece quando a menstruação não vem e você pode ou não ter um fetinho esperando para nascer. E como ficaria muito grande se a gente juntasse gestação e maternidade numa coisa só, e maternidade é um assunto que eu acho que deve dar pauta para podcast inteiro dedicado sobre isso, inclusive existe, a gente vai se ater somente a isso. Eu sou Fernanda, eu não tenho filhos e, apesar de adorar os filhos dos meus amigos, não tenho esta pretensão. E mesmo assim, eu acho que é um assunto incrivelmente importante para a gente conversar. Então, eu estou aqui com mediadora e vocês já conhecem algumas pessoas que vão estar presentes hoje. Uma delas é Rafa, que participou do episódio de menstruação também. E se apresenta, Rafa, pra gente. Olá, eu sou Rafaela, né? Mas pode chamar de Rafa, que Rafaela é muito sério. Minha formação é toda no direito, mas a maternidade me transformou ao ponto de eu largar o direito e ir pra parte da humanização do parto. Então, atualmente, eu sou doula e consultora em aleitamento materno. A maternidade me modificou tanto também que eu encontrei o feminismo depois que eu fui mãe. E hoje em dia me considero feminista. Tenho 2 filhos, um de 7 anos e uma menina de 4. Que mais? O que mais que a gente fala? O que mais você quiser falar? Enfim, a maternidade me transformou bastante. Isso é um assunto muito sensível para mim em diversos pontos. E tô aqui, né, pra gente conversar um pouquinho sobre isso e tirar um pouquinho do floreio do que falam da maternidade também. Quem também é da bancada e que já participou tanto do episódio sobre menstruação, último que a gente falou sobre Chernobyl, e se você puder, você evita ter um filho com deles, mas se você não puder, né, é a vida, o que a gente pode fazer. meu pai tá tossindo lá na sala e eu não vou regravar. Então, Raíssa, se apresenta. Boa noite, gente. Quer dizer, nossa, boa noite não, mas... a hora que você estiver ouvindo, no momento que você estiver ouvindo, boa noite, bom dia. Eu sou Raíssa. Minha formação é em jornalismo, agora também letras. Assim como eu acho que boa parte das meninas que estão aqui hoje, não planejei a maternidade, surgiu na minha vida. É um negócio que acho que eu nunca tinha parado para pensar a respeito. Então, fui atropelada pela maternidade e aí a gente teve que aprender a lidar com ela, né? Para, assim, administrar as dores e delícias que essa função tão, tão visceral traz para a gente, né? Então, eu espero que as nossas experiências possam ajudar, assim, outras mães que se sentem talvez sozinhas com suas questões, ou então pessoas que pensam em ser mãe e querem ouvir, de fato, um relato sincero. Tem floreios, como falou o Rafa aí, sobre essa função 24/7 que a gente tem, né? A gente tem com a gente também outras pessoas, outras mulheres que são convidadas. Eu vou começar com Isabela, porque ela é a pessoa que talvez não esteja aqui durante todo o episódio, porque questões. Isabela, pode se apresentar. Oi, eu sou Isabela. Vou falar minha formação, como todo mundo, tá? Eu sou arquiteta de formação, mas eu engravidei, não foi planejado e meu filho é muito pequenininho ainda, ele só tem 1 ano e 5 meses. 5 meses? 5 meses. E eu tive que parar de exercer a profissão para cuidar, né? 24/7, como o Raíssa falou, do pequeno, que tá na creche, mas vive mais doente em casa do que na creche. Então, não tem como deixar essa função de lado para exercer qualquer outra que seja. Sou mãe solo, moro com os meus pais, então é isso. Jordana, fala um pouquinho sobre você também. Bom momento, pessoal que está ouvindo, pessoas legais que estão ouvindo este podcast. Eu sou Jordana, de formação, também sou da área do direito e atuo na área do direito, trabalho no Poder Judiciário. Sou mãe de um rapaz de quase 4 anos, que faz aniversário agora no dia de São Pedro. 4 anos, Marco Otávio. Não sei exatamente muito bem o que falar aqui hoje, mas espero poder compartilhar também experiências sobre a maternidade, o que ela trouxe para mim. A maternidade, como o Rafa falou, me transformou bastante e eu acho que melhorou o meu feminismo, me colocou ao lado de situações que talvez o feminismo ainda hoje não tenha conseguido alcançar de forma profunda mesmo e transversal. Questões como creche, questões como vaga na creche, questões como respirar quando não tem creche, sobre, enfim, rede de apoio, uma série de assuntos que o feminismo, às vezes, talvez negligencie um pouco, porque o espaço da maternidade é de solidão, e é isso. Thalita, se apresenta também pra gente. Galera que tá ouvindo esse podcast lindo, com essas pessoas maravilhosas. Talvez role um delay aí, porque eu tô um pouquinho distante e a internet aqui não é tão boa quanto no Brasil. Eu sou Thalita Barbosa, sou jornalista por formação, por paixão, por curiosidade. Tenho uma filha adolescente, Maria Luísa, 13 anos. É um desafio grande, gente. Sou mãe solo e sou uma mãe além de solo. Não tem um nome para isso, a gente podia criar aqui, né? Há 2 anos, mais ou menos, eu terceirizei minha filha. Ela tá morando com a minha irmã, porque eu não paro em casa, literalmente. E aí é o desafio de mais esse abandono que é um abandono consentido pelas partes, né? Eu gostaria aqui de poder contribuir com essa discussão, com esse debate, com esse aprendizado e essa construção coletiva aí das possibilidades públicas, privadas, que a maternidade nos fornece e nos oferece. É isso. Thalita, tu tá falando de onde? Tô nesse momento em La Paz, na Bolívia. Tô aqui há 2 meses, sofri mal de altura umas 2 vezes já. Tô aqui há 3.000 e acho que é 3.900 metros, não tenho certeza exata. Tá um friozinho gostoso. Digo já aqui que tá atualizando. A internet daqui é um desafio. Enquanto a gente tem, o que a gente tem aqui de internet de trabalho é o que geralmente vocês têm aí em casa, sabe? Agora tá 8 graus com sensação térmica de 6. Jesus. Baixa a coberta, tô bem, bem aquecidinha. E agora aquecendo também o coração com vocês aqui, né? Porque a saudade é grande. A gente tem algumas perguntas, que é novidade aqui. Eu lancei no Twitter e no Instagram. E eu achei que foi um bom pontapé fazer isso dessa vez. Se a gente pode começar com uma delas. Porque como a gente não se conhece todo mundo, já dá, né, um início para a conversa. Então, eu tenho uma pergunta que... A primeira é de Gabriele Lima, que já participou aqui também. Ela é da bancada do Arretada, mas ela não está aqui hoje. E ela pediu para a gente falar sobre as crenças tóxicas para a maternidade. Como somos várias, eu pensei que cada uma de vocês podia dizer uma assim que foi mais impactante. Eu queria começar com a Isabela, porque eu sei que ela tem, se brincar, mais de uma. Calma aí, qual é a pergunta mesmo? Tu vai ter que ler a pergunta, traduzir a pergunta e me ajudar, porque tá, o fone aqui tá horrível e o Caetano tá destruindo as coisas aqui. Então, tem que ter um pouquinho de paciência comigo. Tá. Gabi só falar sobre crenças tóxicas para maternidade. E aí eu achei isso muito amplo, né? Então eu resumi para falar de uma crença tóxica ou uma crença que você tinha sobre maternidade que se mostrou o contrário do que aconteceu na vida real. Vixe! Meu Deus! Que se mostrou o contrário. Ai, bilhões de coisas. Eu achei, por incrível que pareça, todo mundo hoje em dia me diz, eu sempre soube que era difícil ser mãe, mas eu não imaginava que era tão difícil. Tipo, eu achava difícil ter cachorro. Eu acho muito mais fácil ter cachorro do que ter um filho. Eu achava extremamente difícil ter cachorro, porque minha cachorra não me obedece, então... Mas... eu achava que seria mais fácil, ou pelo menos que teria uma fase mais fácil. Eu espero todo mês essa fase mais fácil. Quando meu filho tinha 15 dias, me disseram, não, quando ele tiver um mês, melhora. Quando ele fez um mês, me disseram, não, com 6 meses. Ó, tá vendo? Só um segundo. Se alguém quiser pegar e falar a sua também. Eu gostei, eu acho que o som do... Caetano aí no fundo fica legal. Deu bem uma maternidade real, né? Exato, maternidade real. Gente, é porque ele deveria estar dormindo nesse momento, mas ele cismou que agora ele é adolescente, só dorme depois das 10. Continuando. Quando ele fez 6 meses, me disseram que com 1 ano melhorava. Depois me disseram que com 3 anos, a melhor fase é dos 2 aos 3 anos. Eu espero mentira. Essa fase melhorar. Aonde? Mentira em geral, viu? Alguém mentiu pra você. Alguém vem mentindo desde sempre, porque eu realmente achei, não que fosse fácil cuidar, obviamente, é um outro ser humano, mas que tivesse um momento que não fosse tão difícil. Ai, é tanta coisa, tanta crença, tanto... que vai por água abaixo, né? Quando nasce o ser humaninho. Isabela, você tá falando, tua voz tá muito distante. Tenta se aproximar um pouquinho mais do microfone. Pronto, melhorou? Melhorou. Não, isso é porque eu tô tentando tirar o microfone da mão do Caetano. Vocês têm que ver a manobra que tá aqui, né, gente? É sério. Pode ir. Oh, meu Deus. Sinta-se abraçada. Crença tóxica, você vai conseguir fazer as coisas que um adulto faz. Uhum. E sem interferência. Quando ele tiver 18 anos e for um adulto também. Na verdade, ó, a minha tá com 6 anos. Ela tá lendo agora e ela tem o hábito de todos os dias ela dorme com a história que a gente conta. Só que agora ela chegou numa fase em que tem dias que eu tô cansada, não sei o quê, ou alguma coisa acontece, tipo hoje, que aí eu disse, não, filha, hoje não vai dar, você vai dormir sem a história e tal. Aí ela, tá bom, então eu posso ler meu gibi sozinha antes de dormir, eu pode. Aí hoje ela foi ali pro quarto, negociou comigo, deitou, eu li só uma tirinha e ela tá lendo o gibi dela ali pra adormecer. Então, demora, mas chega uma hora que assim... Eu acho que depois dos 5 melhora bastante. É, eu acho que é. Pelo menos aqui em casa, depois dos 5 melhorou bastante. É, você volta a poder... É, agora, tu também depende da questão de rede de apoio, né, também? Sim. É uma questão muito importante, eu acho que a gente pode discutir mais pra frente. Uhum. É, quanto a essa questão de mitos tóxicos, né? Seria mais ou menos isso. Eu acho muito bacana... falar um pouquinho assim, que existe um mito muito grande de que só, que nasce um filho e nasce uma mãe. Sabe? Nasce um filho e nasce uma mãe, e a gente tá pronta e a gente sabe de tudo e, cara, a gente não sabe, a gente é obrigada a descobrir, sabe? A gente é obrigada a sobreviver nesse caos que é o início. Aliás, o caos é sempre, mas no início eu acho que é muito pior. E aí é um mito de que, tipo assim, ah, e principalmente quando tem um casal, né? Quando é um casal corresponsável pela criança, é aquela coisa, não, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo, ele não sabe aquilo, mas você que é mãe, você sabe. Sabe? É como se a gente tivesse, como se a gente nascesse sabendo criar um ser humaninho. E na verdade a gente não sabe, tá mais perdido que segue em tiroteio. E a gente, no caos de questões hormonais também, a gente tem que sair sobrevivendo. Eu diria que a palavra é isso. E isso se perpetua durante, eu acho que, toda a maternidade. Porque aconteceu uma situação... Recentemente, eu estava com meu esposo, minha filha estava na aula de música, e aí aconteceu um problema lá com ela, e o professor chegou, e aí meu esposo falou, né? Tipo assim... O que que tá acontecendo? Aí ele ignorou meu esposo e veio falar pra mim, que era pra eu resolver, sabe? E eu fico... Meu esposo até olhou pra mim e disse assim, eu não resolvo não, é? Não, não resolve. Perante a sociedade, o pai não resolve. No máximo, ele serve de divertimento. Ele é a parte divertida da história. Mas as responsabilidades recaem sobre a mãe. A mãe que sabe resolver as coisas. Principalmente quando é uma coisa mais séria. Tem uma ligação de escola, liga pra mãe, não liga pro pai. É muito difícil. Só pegando carona no que Rafa falou, da mãe nascer sabendo, que eu nunca peguei numa criança, né? Muito menos num recém-nascido, num bebê tão pequeno. E o Caetano nasceu em casa. Então, cuidados com o bebê, não teve uma enfermeira nem ninguém pra me dizer, né? E eu lembro de eu botar no Google como dar banho em recém-nascidos, porque eu não sabia como dar. Não tinha o menor jeito pra dar banho no Caetano. E foi no Google mesmo, porque não nasceu uma mãe aqui, não. Foi pesquisando. Google, YouTube, foi assim. Vocês acham, antes de a gente passar pra Thalita, que Thalita tá querendo falar um negócio ali faz tempo. Vocês acham que isso da... esse mito, né, da mãe nascer sabendo que não é real, vem até da nossa mudança de sociedade, porque a gente não tem mais uma sociedade em que todo mundo participa da criação de uma criança, né? É cada um por si e boa sorte. E não tem mais isso tanto, né, de mãe, avó, tia, uma amiga que já teve filho, de estar junto, de ensinar, de você desde criança acompanhar mulheres grávidas, mulheres parindo, mulheres amamentando e saber do que se trata. Vocês acham que tem a ver com isso? E aí a sociedade continua empurrando de, ah não, imagina, tá no seu... Sabe? Eu acho que sim. Com certeza. Eu acho que sim, porque a gente tinha, assim, e na minha família ainda tem um pouco, sabe? De uma mulher engravida, todas as outras mulheres vão pra cima, assim, todo mundo. O que é muito bom e é muito ruim, sabe? Porque ao mesmo tempo em que tem hora que você não quer ninguém perto de você lhe enchendo o saco, tem coisas que você vai aprender muito melhor com essa, com esse contato, entendeu? Com as experiências das outras. E essa troca eu acho que acalenta muito, sabe? Pelo menos pra mim, eu tive muita sorte, porque eu nunca pensei em ser mãe, não planejei, me desesperei bastante. Os primeiros 3 meses de gravidez eu chorava todos os dias, porque eu nunca tive essa romantização da maternidade, pelo contrário. Eu sempre pensava, quanto que minha mãe se lascou pra criar nós três sozinha, assim, sabe? Meu pai, um zero à esquerda e tal. E quanto que minha mãe se lascou, e quanto que ela abriu mão das coisas. Depois que eu fui mãe, eu admiro mais ainda, assim. Mas eu tinha muito isso na minha cabeça, que o filho é da mãe, sabe? Que qualquer coisa é a gente que vai ter que se virar, é a gente que vai dar conta. E isso me aterrorizava bastante. Eu acho que as questões do cuidado só vieram, assim, só atentei para elas mesmo quando eu já estava perto de parir. É, mas faz muita diferença. Tipo, o primeiro banho da minha filha, quem deu foi minha mãe. Aí todos os dias durante... Minha sogra se mudou para minha casa quando minha filha nasceu e veio junto com ela uma amiga da família, uma grande amiga da família, que era da pastoral da criança. Então ela fazia isso, ia para casa das mulheres lá no interior e tal, e ajudava, ensinava tudo, e ela me ensinou tudo. Foram 2 semanas, assim, super amparada. Eu lembro quando elas foram embora, eu morri de chorar, né? E aí depois vinha minha tia, minha mãe, e os 3 primeiros meses, todo mundo tava... Eu nunca fiquei sozinha 1 minuto, e eu acho que se eu tivesse ficado sozinha, eu tinha pirado, assim. Agora, eu gostaria de atentar por uma coisa, assim, que seria minha... É minha crítica, seria não, é minha crítica. Porque a gente sempre recai os cuidados sobre mulheres. É mãe, uhum, é tia, é irmã, é sobrinha. Enquanto isso deveria ser um cuidado compartilhado entre os pais. Especialmente na sociedade que a gente está vivendo hoje. Sim, eu concordo. Sabe? Então, eu diria que minha crítica é muito mais para esse lado do que para uma questão de... É bacana a gente ter experiência. Isso se perdeu, o fato de a gente não ter o convívio social, né, com a comunidade em si. Somos isolados, né, hoje em dia. Mas assim, eu vou um pouquinho além, porque eu acredito, hoje em dia, exatamente por sermos isolados, né, nossa família é muito pequena, né, em regra, é uma família constituída por um homem e uma mulher, via de regra, certo? E assim, numa sociedade machista, absurda, os homens, se a gente tá um pouquinho alheia a esses cuidados, imagina um homem, sabe? Então a gente fica muito mais solitário nessa questão. Mesmo quando é um homem que é mais envolvido, ainda assim a nossa carga é infinitamente maior. Eu acho que o pior... Tanto física quanto mental. Assim, o pior é o que as pessoas esperam dos homens. Porque o meu marido, eu não posso nunca reclamar disso, porque nunca houve essa história de ele estar me ajudando. Pelo contrário, ele queria fazer tudo antes de mim. Às vezes isso me irritava, porque eu achava que ele estava me... meio que achando que eu era incompetente, sabe? Para cuidar da minha filha. Porque ele sempre quis ser o primeiro a pegar ela se ela chorasse. Ele, até hoje ele é assim, ele quer ser o primeiro a resolver tudo dela. Ele é muito de tomar a frente e fazer as coisas. Então, assim, desse fato eu não posso reclamar. Mas, assim, as expectativas das pessoas com relação ao papel dele era o que me irritava mais. E a gente tava num lugar e ele ia trocar a fralda da menina e chegava um familiar, não vou nem dizer se é a pessoa da família mais próxima, porque essas pessoas eu já cortava logo, eu já sabia que não fizesse. Mas sempre tinha um familiar, um conhecido pra dizer, oxe, ele que vai trocar a fralda. E tu, por que tu não vai? Porque tu tá sentada aí. E, sabe? Esse tipo de coisa era o que me irritava mais. Mas eu não posso nem dizer que... Porque nós dois nos aprendemos juntos, assim... Essa coisa dos cuidados. Ele sempre fez tudo, sempre, até hoje. Eu acho que vocês têm o privilégio de estar protagonizando um novo modelo de sociedade, pensamento, formação, que a gente é protagonista. Eu acho que a crença tóxica pior que tem é a permissividade em relação à ausência paterna. Porque quando ocorre a ausência materna, ela é vista de outra forma. E a ausência materna vai acontecer. Tem uma amiga que teve gêmeos, um voltou para casa e o outro continuou internado. A solução foi o quê? 24 horas o pai no hospital, 24 horas a mãe no hospital, porque tinha outra criança em casa que precisava da presença de ambos. E quando era o pai no hospital, é um choque, sabe? Mas eu acho que a gente, ao invés de a gente esperar também que a sociedade abra os olhos para isso, nós, como protagonistas desse momento, a gente tem que aceitar o nosso modelo como normal para que as pessoas não façam tanto alarde e comecem a ver que é normal, que está tudo bem, que está sob controle. Né? Eu acho que esse é o papel da gente, de normalizar também, para internalizar essa normalidade, que não é fácil, que é como a Raíssa falou, o estranhamento dela no momento em que o Simão, né, toma a frente primeiro e vai lá resolver. Ela primeiro teve que entender isso consigo mesma para poder trazer esse relato incrível de uma sociedade que está em transformação. É a mesma coisa comigo, a minha ausência, né, hoje no cotidiano da minha filha, ela foi um processo que eu tive que primeiro aceitar comigo, e que ainda me sinto de várias formas agredida, né? A forma como as pessoas perguntam, às vezes é só curiosidade, mas me agride, porque no fundo ainda tenho aquela culpa materna de dizer assim, peraí, que dano eu estou causando para essa pessoa quando essa ausência é paterna, e aí pode ser no cuidado, pode ser aquele pai que está presente dentro de casa, que está presente na vida, mas não vive as funções. Thalita, estamos lhe perdendo, a sua voz está bem picotada. Se a gente não normaliza isso para a gente, diz tudo bem, é um novo paradigma, e enfim, eu posso estar sendo cobaia, eu posso estar sendo pioneira, vai depender de como eu estou enxergando as coisas, né? A coisa do meu copo meio cheio, meio vazio. Mas a gente precisa primeiro normalizar isso com a gente, e aí a gente consegue mostrar para o mundo que essa forma também funciona. Uma escala um pouco menor é tipo aquele negócio, o homem sai à noite ou qualquer horário do dia sozinho, ele sendo pai, ninguém pergunta com quem ficam as crianças. Vai uma mãe sair. É a primeira pergunta, se alguém encontrar você na rua, é com quem ficou as crianças? Onde estão as crianças? Como se não tivesse uma outra pessoa para tomar conta. Dá vontade de dizer assim, não, eu deixei em casa trancado sozinho. Dá vontade de dizer isso. Coloquei uma coleira, não deixei não. Eu botei um potinho de comida e um de água e pronto. Tranquei a casa, tá tudo certo. Eu viajei ano passado 15 dias e meus filhos ficaram com o pai. Minha gente, pra muita gente, parecia que eu tava assim... Meu Deus, que absurdo, que mulher irresponsável, porque saiu pra... Viajou pra se divertir, porque foi uma viagem pra diversão, não foi uma viagem a trabalho. E abandonando os filhos com o pai, né? Então, Rafaela abandonando os filhos, hein? Estou vendo. Tem amigas que no desmame pegaram um final de semana e as pessoas falam, como você conseguiu? E ela respondia, como é que você não consegue? É porque eu preciso. Não, e também, tem isso também, né? Como é que você consegue? As minhas gente, é sobrevivência também, mental. Exato. E aí olham pro meu esposo, comigo, esse olhar, e olham pro meu esposo assim, nossa, que herói. Você ficou 15 dias sozinho com os seus filhos. Eu, puta merda. Desculpa, você nem pode falar palavrão, mas é revoltante. Super pai. Isso me lembrou um tweet que eu li hoje de uma escritora, que é a Ana Lúcia Merege, né? Ela contou da entrevista de emprego mais escrota, mais cretina que ela já teve, em que ela foi perguntada se tinha filhos, ela disse que tinha uma filha de 3 anos e perguntaram para ela na entrevista com quem ela fica. A resposta dela foi, responda se você perguntar aos candidatos homens, 3 caras usando aliança na faixa dos 30 anos, quantos filhos eles têm e com quem eles ficam. Aí ela termina dizendo, silêncio desconfortável, não foi selecionado. Com certeza. É uma realidade até hoje, né? E aí, encaixando neste comentário, tem a pergunta de Cacá Cordovil. Ai, gente, eu queria falar o meu tóxico. Ai, vai falar. Fala o teu tóxico, depois eu comento isso. Eu acho que das crenças tóxicas, muitas, várias, a que eu acho que mais me maltratou foi a sacralização de tudo. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Amamentar é divino, parir é divino, ser mãe é divino, o amor é incondicional e nasce Ah, Jordana, fala sério que você não é a Mãe Maravilha, a Mulher Maravilha. Ai, gente, pois é, você vai conseguir, vai dar conta de tudo, porque Deus prepara a mulher pra isso e tal, ai, e não sei o quê. E ouvir essa coisa da sacralização doía muito no ouvido, porque é, eu não sou ateia, tenho lá minhas crenças. Não posso me dizer que sigo qualquer das filosofias religiosas mais tradicionais, mas eu não sou ateia. E reivindicava até certo tempo, até professava a fé cristã reformada, só que aí eu, aparentemente, eu não posso professar essa fé, porque por motivos de alguma coisa não se encaixa para mim, segundo aqueles que a professam. Enfim, é outro tema. Mas é, ouvir das pessoas que Deus me preparava para esse momento, e que chegou o momento e eu não estava preparada, me fez crer que Deus não gostava muito de mim. E que eu estava abandonada. Por um tempo eu fiquei pensando, caramba, por que é que tanta gente assim, fala dessa forma, é tão fácil, parece que eu só tenho lamentação pra contar. E aí as minhas amigas que engravidaram na época, que onde eu falava, elas diziam, mulher, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas. E eu ficava pensando, não, deve ser realmente um problema individual. Eu conversava muito com Raíssa nesse tempo, que eu dizia, tô me sentindo péssima, porque aparentemente era pra eu estar amando tudo isso, e aparentemente isso não está funcionando, e eu não estou amando. E o pior de tudo é que eu sempre ouvia das pessoas que você não quis engravidar, porque parece que no grupo a maior parte das meninas foi uma gravidez não planejada, e a minha foi. E aí doía ainda mais, porque aparentemente era para eu estar preparada, porque eu planejei engravidar. E demorou um tempo para eu sair desse ciclo aí, de que não é sagrado, não é divino, não é maravilhoso, é social, é construído, amamentar é social, ser mãe é um ato político. E eu fui me fortalecendo para voltar para o meu lugar de fala, porque até isso a gente perde no caminho, parece, o lugar de fala, porque as pessoas falam pelas mães, as mães não têm um lugar de fala, a maternidade é um exercício de solidão tremenda, tremendo, e aí ter um lugar de fala, reivindicar esse lugar de fala, dizer que esse lugar de fala não é sagrado, não é divino, não é maravilhoso e que é social, foi demorado. Caramba, bicho. Mas é bem isso mesmo. Tem nem o que falar, é isso mesmo. Temos um programa, né? Temos um programa. Exatamente. Não, isso, Jordana. Eu ouvi minha gravidez inteira. Minha filha, um presente maravilhoso que Deus mandou, não reclame, não. Porque eu tive hiperemese gravídica, né? Que você vomita até as suas tripas. Me falaram que então, essa parada aí que é um que você está rejeitando o seu filho. Misericórdia. Ai, gente, não fale isso, porque eu não tenho coisa, gente, que eu odeie mais na maternidade. É que esse negócio de, tipo assim, tudo que você sente é um reflexo. Tipo assim, tudo que você está tendo é um reflexo de uma coisa que você está sentindo. Se seu parto é demorado, é por causa disso. Se seu parto é rápido, é por causa daquilo. Se você tá vomitando, é a culpabilização. Eu fico revoltada com isso. É ele lhe culpando por tudo, né? Desculpa, é porque eu me revoltei. Não, é isso mesmo. Faz parte. Esse episódio é de pistolagens. Também. Parece que mãe e culpa são sinônimos. Eu não sei como vocês que não tiveram a gestação planejada também, se vocês tiveram que lidar com isso, mas uma coisa que foi muito forte pra mim é que eu não queria ser mãe. E isso foi um sentimento recorrente, tem sido nesses 13 anos. Várias vezes eu olhava assim e fazia, meu Deus, como é que desfaz isso, né? E ao mesmo tempo eu tinha que brigar para ser mãe. Então você imagina o seu self nessa situação de que você tem que lutar para ser algo que você não quer ser. Porque se eu baixava a guarda um pouco, minha família inteira caía em cima e tomavam, né, o protagonismo da coisa, ou me questionando, ou se metendo, ou ajudando, enfim, de várias formas, que são formas, que é como a Raíssa disse, essa rede de apoio, ela é benéfica, né, mas o seu self está ali no meio, tentando sobreviver a isso e tentando dar o melhor de si e aceitar que a gente está dando o melhor da gente. Como é que vocês aí, que não tiveram uma gestação planejada, e também a Jordana, né, que teve, que se planejou, lidou com essa situação que é o ser ou não ser materno, eterno? Sobre o que Jordana falou aí, rapidinho, né? Essa coisa do, mas você não quis, isso me dá tanto ódio, porque eu fico pensando, gente, o ser humano é tão fala da puta, que é tipo assim, é como se fosse um prazer sádico de ver os outros sofrendo, ou não tão realizados no intento que a pessoa teve, sabe? Em vez de, não, o que, é que eu posso fazer para ajudar? Não, você não queria? Como é que você não tá feliz com a coisa que você quis? No caso de quem não eu, quis, eu não sei, não, eu fico muito revoltada com essas mas coisas. Na hora de fazer foi bom. Gente, pelo amor de Deus. Ah, gente, você é ridículo. Quando você tava lá, tá, você Deus, gostou? Deus. Que bom que você curtiu. Engraçado, porque minha primeira gravidez foi planejada e a segunda foi no susto. E lidar com o segundo filho, pra mim, foi infinitamente mais fácil do que com o primeiro. E foi uma gestação, assim, que eu demorei absurdo pra aceitar. Foi a segunda. Eu acho que... É a minha. Eu nem penso no segundo filho, assim, todo mundo cobra, até minha filha agora fica pedindo um irmão, não sei o quê. Mas eu, por enquanto, não quero nem pensar, porque, assim, eu demorei bastante a pensar em como é que eu ia organizar a maternidade, né, nos planos que eu tinha feito para minha vida, né? Foi todo outro caminho, assim, foi tudo diferente do que eu pensava. No fim das contas, eu acho que foi até melhor. Mas é muito difícil essa quebra de expectativa, essa sensação de perda de controle que a maternidade lhe traz, mesmo que tenha sido planejada. Porque chega um momento que você vê que o controle é uma ilusão gigantesca na maternidade. Assim, não tem. Pode crer, é verdade. Uhum. Cadê a Isa aqui, que ela tá com... Eu acho que é que tem um filho menor que tem daqui de nós, né? Isso é bem, deve ser bem real ainda pra ela, esse negócio do banheiro. Gente, banheiro, privacidade no banheiro não existe, não, né, não pra existe. Mãe? Não, não existe. Gente, na primeira... Acho que nos primeiros 15 dias, escovar os dentes era luxo. Não sei vocês, mas... Quantas minha... vezes eu não fui no banheiro, minha gente? Fazer número 2 com o menino encangado no sling. Eu já amamentei fazendo 2. Ah, com certeza. Ou até hoje em dia, quando eu vou no banheiro de madrugada, porque o Caetano ainda mama, e às vezes 12 vezes na noite, geralmente, ele acorda pra mamar. Então, várias vezes eu pego o Caetano, vou com ele no colo fazer xixi. Ele dormindo, chorando, abusando, fazer xixi. Várias vezes. Porque minha rede de apoio é nula, quase inexistente, né? Então, tudo, absolutamente tudo, eu tenho que fazer com o menino junto, encangada. Já que Isabela fala da rede de apoio, eu vou voltar para a pergunta da Cacá, então, que é do Desblogada e aqui do Arretada. E ela perguntou pelo Instagram do Despautada, porque ela comentou que a maior parte das amigas dela que tem filhos dizem que pai é enfeite nos primeiros meses. E a gente tem situações incrivelmente diferentes aqui no grupo das... E aí ela faz a pergunta, existe pai nos primeiros meses? Como é essa relação? A gente já falou um pouco de como é na sociedade, né? E aí cada uma tem o seu, gente, a sua configuração. Existe muito pai, viu? Muito. Tem que, assim, ter, o ideal é que existisse, né? Porque, não necessariamente pai, mas se você escolheu ter um filho com outra pessoa, ou né, mesmo a outra pessoa se envolveu involuntariamente... O ideal era que ela estivesse ali, porque tem muita coisa, gente, é muito pesado, assim, eu lembro que quando eu tive uma cesariana, né, e quando Clara acordava de madrugada chorando, eu não conseguia levantar da cama, porque você é uma dor que parece que vai rasgar tudo que você tem por dentro, e tem gente que diz que não, que se sentiu melhor, mas pra mim foi horrível a experiência da cesariana, assim, depois, né, o pós-operatório. Então, Simão que levantava, Simão que pegava ela no colo. Ele me colocava no colo e me levantava para eu conseguir me sentar nos primeiros 2 ou 3 dias em casa. Ele trocava fralda, ele comprava todas as coisas, comida da casa, ele garantia que nada faltasse, que eu não estivesse me preocupando com outras coisas. Ele gerenciava o horário das visitas mais inconvenientes, assim, sabe? Porque minha mãe e minha sogra, que estavam sempre por lá, elas são daquele pessoal que não pode desagradar ninguém. Então vinha às vezes a visita, na hora que assim, eu passei a noite acordada com a menina. Aí na hora que a menina vai dormir de tarde, vou fazer o quê? Vou cochilar com a menina. Aí aparecia uma visita e uma visita que nem era próxima, sabe? Assim, não era um amigo, uma coisa. Que ia sem avisar, tô aqui, não sei o quê. Então elas vinham pra me chamar e a pessoa ia lá olhar a Clara, não sei o quê. Era todo aquele atrapalho, né? E ele é a pessoa que dizia, não, não vai acordar agora não. Não, não vai fazer isso não. Tá gripado, você não entra na minha porta. É uma amiga da gente, ela ia se hospedar lá em casa, porque ela ia fazer um concurso quando Clara nasceu. E ela tava gripada. Pois ele botou a menina pra fora. Ela ficou na casa da minha mãe, né? Minha mãe, não, eu levo ela lá pra casa. Acho que ele falou, pois leve mesmo, porque senão eu vou esculhambar com ela. Então, assim, ele era, assim, o cão de guarda, o que fazia as compras, o que cuidava, via se estava tudo limpo, o que me ajudava a trocar a fralda, o que botava lá no meu peito, que ficava me dando água o tempo todo, entendeu? Então precisa demais, gente. Dizer que pai é dispensável, eu acho que é limpar a barra dos homens, né? Porque não tem só o bebê no peito para fazer, não. É muita coisa, é uma casa, é uma vida. E são sentimentos loucos, assim, desesperados. Você não tem noção do que é o porteiro. Se, com, né? Se com um pai presente, um marido presente, um companheiro presente, tem toda essa carga, imagine sem, né? Olha, eu não tive, minha filha não teve um pai presente nos primeiros 162 meses dela. Eu acabei de pegar a calculadora aqui, adorei esse desafio. Mas uma coisa eu garanto, eu não tenho outro filho sem um companheiro que às vezes eu fico brincando assim, eu falo, só vou ter se o cara quiser ser mãe. Porque eu vou ser o pai, eu vou gestar, eu vou amamentar e eu vou mandar, vou coordenar só. Na verdade, eu acho que existe ou não existe pai nos primeiros meses. Eu acho que existe ou não existe rede de apoio. Porque o pai é substituível como qualquer outra pessoa, assim, em termos de ajuda, é fundamental que tenha alguém ajudando, não precisa necessariamente ser o pai, entendeu? Assim, pode ser o avô, como foi no meu caso, porque o pai do meu filho não era presente, mas, e meu pai mesmo nunca pegou uma criança, mas nos primeiros dias o Caetano gritava, chorava a noite inteira, meu pai nunca tinha pego uma criança, não sabia como ajudar, mas estava ali para dar o apoio, sabe? Estava perto sempre. Eu acho que precisa de alguém para fazer por você. Alguém que... Porque a mãe tem que ficar dedicada exclusivamente à amamentação, aos cuidados com um recém-nascido, que não dependem do pai, né? Porque o pai pode trocar a fralda, dar banho, essas coisas. Mas assim, a amamentação demanda muito tempo, então ela não tem que se preocupar com coisas da casa, coisas que podem ser feitas por outra pessoa, pela rede de apoio. Eu ampliaria, não necessariamente o pai, entendeu? A pergunta da ouvinte, da Cacá, para o seguinte sentido: quem é insubstituível nessa relação? Porque a gente está agora, a gente não é tão comum, né? Mas, graças a Deus, a mortalidade materna caiu muito. Mas houve um tempo que a mortalidade materna era altíssima e as crianças sobreviviam. Eu tenho essa experiência da minha ausência com essa rede de apoio, né? Que, inclusive, a minha filha deu um salto de desenvolvimento na minha ausência, que eu não sei se ela teria conseguido se eu estivesse presente. Porque eu sou uma pessoa que em casa, eu digo, minha casa é um templo budista, ou eu estou conectado na internet, ou eu estou lendo, eu não ligo televisão. E de repente ela foi para a casa da minha irmã, onde frequenta uma galera que é músico, é uma casa muito agitada, muito animada, com muita visita, e a minha filha, que era extremamente introspectiva, está se abrindo para o mundo. Lógico, tem terapia, teve a mudança de escola, tiveram outras coisas, mas assim, eu não sei se eu estivesse lá com ela dentro de uma casa que era um templo budista, né? Duas pessoas que só falam aquilo que é necessário, extremamente necessário, se ela teria dado esse salto de desenvolvimento. Então, assim, quem é indispensável nessa relação? Para mim, o que não é indispensável é o amor e a criança. E tu, Jordana, como é que foi? Eu sou uma realidade um pouco, talvez, diferente dos demais, porque eu sou casada, mas não moro com meu marido. Isso é maravilhoso. Até super indico, fica a dica. Dura bastante. Meu filho tá falando aqui do lado. A gente vive com o marido sim, mas tudo bem. Pois é, voltei à fase em que ele tá aqui de novo, né? E vocês vão ter que ouvir aqui a colar a vozinha dele. É por isso que tá no mute o meu. Tá ótimo. E eu quero a moeba também, viu? Aí, tá vendo? Todo mundo quer a moeba, Marco Otávio. Aí o que acontece? Nos 6 primeiros meses, eu tirei a licença maternidade na cidade onde a gente, onde é a nossa residência, supostamente, né? Onde chegam as contas. Porque eu trabalho em um estado e nossa casa é em outro. Eu trabalho em Pernambuco, nossa casa é no Ceará. E aí, os 6 primeiros meses, eu tirei a licença maternidade. E é Fortaleza, Salgueiro, né? Sendo que eu não moro em Salgueiro, eu trabalho em Mirandiba, que é a cidade vizinha. Então eu me desloco 120 quilômetros para trabalhar e minha cidade base fica sendo Salgueiro, onde Marco Otávio estuda. E aos finais de semana, ou eu vou para Fortaleza, ou meu marido vem, ou a gente segue lá pro Cariri, Crato, Azer, Barbalho, por ali. Quantos quilômetros, Jordana? Só para o ouvinte entender o drama. Por semana, numa rodada básica, dá mais ou menos 2 mil. Caraca! E Marco Otávio sempre comigo, desde sempre ele roda comigo, ônibus, carro, avião, barco, quando eu for ele vai ali. Por um tempo foi na Slim, deu certo, agora não dá mais, né? Tá meio grandinho, não cabe mais na Slim. Mas na Slim, a Slim eu ainda uso no ônibus, quando é de ônibus eu amarro ele na Slim, porque eu tenho medo de dormir e ele cai no chão. Aí o que acontece, nesses 6 primeiros meses em Fortaleza, quando eu tirei a licença maternidade, se não tivesse Martinho, eu não sei se eu teria sobrevivido, porque eu não tenho roda de família em Fortaleza, minha família é toda em Pernambuco. Então nós passamos os 6 meses muito sozinhos. Minha mãe ficou 22 dias, e aí no 22º dia eu disse, mãe, vá-se embora cuidar de suas coisas. E pronto, e fiquei só. E ele trabalhava o dia todo, chegava 5 horas da tarde ou 6, e aí a gente ia vivenciar a divisão dos trabalhos à noite. Para poder ele continuar trabalhando com qualidade, nós estabelecemos a divisão, que a madrugada seria minha e amanhã, a partir das 4h30, 5 da manhã, era ele. E era assim que foi assim que eu consegui dormir. Marco Otávio também mamou bastante e acordava muito à noite. Mamou até 1 ano e 9, no mesmo esquema, não melhorou, né? O povo diz, ah, não se preocupa não, depois de 6 meses começa a alimentação, aí ele vai dormir 6 horas, não aconteceu isso. Até 1 ano e 9 meses ele acordava de hora em hora, do mesmo jeito quando nasceu, até 1 ano e 9 meses. E foi esse, inclusive, o motivo de eu desmamar. Eu tenho uma notícia também, eu amamentei 2 anos e 4 meses. Clara dormiu a primeira vez uma noite inteira no dia que ela parou de mamar. Pois é, foi aí que eu descobri o que era a noite inteira. Foi, só descobri o que era a noite inteira de sono depois do desmame. No momento estou odiando todas vocês, viu? Porque... Ai, gente, mas aí aqui, ó, como consultora de aleitamento, isso às vezes é um mito muito grande. De desmamou, quantas e quantas pessoas eu não já acompanhei que desmamaram com o intuito de ter uma noite inteira de sono. E desmamaram e aí foi pior, né? Porque a criança começou a acordar e não tinha mais nem o relaxamento do peito mais acessível. Então tinha que partir para outras criatividades. E a criança continuou a acordar N vezes à noite. Ai, meu Deus, coitadas. Tem vários relatos. N vezes, são quantas vezes? 12 vezes N aí depende vezes. De cada de criança. Olha, eu vou levar um aio para vocês, viu? Para vocês carregarem as crianças nas costas, até não sei quantos anos dá. Aqui é o que mais tem. Massa. É coloridinho e é fashion. Minha irmã... Minha irmã é a pessoa mais metódica e organizada que eu conheço, assim, muito. E ela é nutricionista, e ela é aquela pessoa que ela vive num regime espartano. Se ela disser que na casa dela é uma rotina, vai ser essa rotina e pode cair chover canivete, que ela vai fazer assim. E o filho dela é viradinho, assim, porque ele é uma criança muito agitada, apesar de toda a rotina dela. Talvez eu disse mulher, pelo amor de Deus, o bichinho. Porque ela é assim, hora de comer, aquela hora certinha, vai comer isso. Não dorme na minha cama, dorme na sua cama, não sei o quê. Era toda assim, mulher, bota esse menino na tua cama, que ele vai dormir melhor. Vai nada, ele não me deixa dormir, não. E ela, assim, a partir de, sei lá, 6, 7 meses, não mama mais de noite, só mama de dia. Ela não tirou a amamentação dele, não. Agora há pouco, ele já com quase 2 anos, foi que ela tirou. O peito, né? mas à noite ele não mamava e ele continuava acordando. Então aí o que a Rafa tá falando faz sentido, assim, ela botava ele pra ninava ele de outras maneiras e tal, tinha um trabalho danado, mas ela disse, eu não vou dar peito mais de noite. E não dava, eu digo, você é uma guerreira, porque... Troquei por água. Pois é. Porque... Funcionou. Eu comecei a deixar, porque eu parei de amamentar com 4 meses, e aí eu comecei a deixar o leite cada vez mais ralo, até que virou água, então ela parou de se alimentar de noite, por conta de uma teoria minha de que se eu não acordo, ou se eu não sinto fome quando eu tô dormindo, ela também não vai sentir. Mas eu também não sou parâmetro, porque eu fui uma mãe muito preguiçosa, me ajudou muito, mas eu sempre pensava assim na lei do menor esforço, sabe? O que fazer para que ela precise menos de mim? Então aconteceu uma vez dela acordar de noite, 2 meses, 3 meses, eu acordei, brinquei com ela, quando eu olhei pro relógio 2 horas da manhã, eu olhei pra cara dela e disse... Como você fala para um adulto de 2 meses, né? Olha só, minha filha, são 2 horas da manhã, isso não é hora de estar acordada, eu vou apagar as luzes e você vai dormir. E deitei na cama e fui dormir. Não sei o que aconteceu, mas estamos aí. Eu sou muito neurótica e eu não conseguia fazer isso, não. Porque tem essa história, né? A criança está tranquilinha, deixa ela lá que ela vai dormir. Mas eu nunca conseguia fazer isso, porque Clara era muito chorona. E assim, eu sempre... Livre demanda, eu coloquei na minha cabeça que eu ia amamentar no mínimo 2 anos, e assim, isso me sugou emocionalmente bastante, porque eu ficava muito cansada, e ela era muito dependente fisicamente de mim, como acontece com toda criança que mama, né? E tinha hora que eu estava exausta, mas eu pus na minha cabeça, eu vou amamentar até 2 anos. E hoje, assim, eu penso que para ela foi muito bom, para a saúde dela, para o desenvolvimento dela, ela falou muito cedo, é uma criança muito esperta e tal. Porém, assim, na época, para mim, assim, me desgastou de um jeito que você não tem ideia, sabe? Fisicamente, mentalmente, eu não sei nem descrever. Uma pergunta que eu tenho para vocês, assim, porque eu sou a mãe mais antiga aqui, né, com... Malu com 13 anos e para mim continua sendo o mesmo momento. Qual foi a fase mais difícil da maternidade? Para mim foi quando estava aprendendo a andar, porque você não pode fazer nada e você tem que ficar olhando aquela pessoa não quebrar a cara. Para mim essa foi física e emocionalmente o pior momento, tirando, lógico, problemas de saúde. Eu acho que todas as fases são difíceis. É tipo um chefão diferente em cada fase. Num jogo que você nunca jogou, bem hardcore. Pra mim, todas as fases são difíceis. Jogada no modo difícil, né? Exatamente. Porque cada fase tem a sua dificuldade. O seu obstáculo a ser superado. É aquele negócio. Sempre me dizem, no próximo mês vai melhorar. Eu espero sempre o próximo mês e nunca melhora. Sempre aparece um chefão diferente. Eu acredito que depende muito, assim, da gente, do nosso momento e da criança também. Porque eu tenho 2 filhos e eles foram e são completamente diferentes. No meu primeiro filho, os 2 primeiros meses foram assim, foram terríveis. Mas aí eu também estava com depressão pós-parto. Então, junto uma coisa com a outra e vira aquele vulcão em erupção. Já a minha filha pequena, ela bebê, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu queria ter 10 filhos daquele jeito, sabe? Porque ela foi um bebê que eu diria assim, que é bebê de comercial de margarina, de filme. Ela... A tua segunda foi? Minha segunda. Ela mamar meu primeiro filho, já chegou a passar várias vezes, tipo, 8 horas mamando ininterruptamente. Minha filha demorava 5 minutos mamando, virava a cabeça e dormia. Meu filho, eu passava... Tenho muito medo de ter outro filho por conta disso, porque a minha filha, ela foi uma santa, assim, ela não existe, não. Enquanto criança, ela... O mínimo de trabalho ela me deu em tudo, ainda mais eu sendo louca e preguiçosa. Então, eu tenho muito medo, porque eu acho que se vier outro, vai vir igualzinho a mim, e eu não aguento, eu não aguentaria essa minha mãe. Meu filho, quando bebê, ele demandava demais, demais. E, tipo assim... Basicamente era desgastante. E assim, você está sem conseguir dormir, deixa a pessoa maluca. Então, assim, foi muito caótico os primeiros meses com o meu primeiro filho, por causa de toda essa demanda. E já minha filha foi muito fácil. Ela bebê foi muito fácil. Ela agora com 4 anos é muito difícil. E meu filho com 4 anos é muito fácil. Então, eu acho que depende muito de muita coisa. Isso é verdade, porque assim, minha filha, ela chorava muito. Ela tinha muita cólica no começo. E ela era muito grudada no peito. Assim, tinha uma série de questões, né? Eu ficava, meu Deus do céu, essa menina chora demais. Todo mundo, essa menina chora demais. Só que aí, minha filha, desde que ela, sei lá, fez 2 anos, não existe criança mais tranquila no universo. Pra tudo. Minha filha nunca... Eu acho que eu não lembro de minha filha fazendo uma birra, assim. Sabe? Que é comum a criança fazer, porque faz parte do amadurecimento. Invejo. Falando em birra, tem um livro ótimo, Sugestão Mágica de Leitura, Domando Sua Ferinha. É de um autor americano. E tem uma coisa que eu aprendi que funcionou super. Aliás, duas. Uma, nunca entre numa briga com a criança se não for para ganhar. Porque senão você está ensinando ela a lhe dobrar e não negociando, de fato. Então, só entre se for para ganhar. E a outra coisa é que essa super funcionou. A minha filha fez uma birra numa loja de brinquedos, se jogou no chão e tal. Eu passei por cima dela. Ih, a internet de Thalita tá horrível. Caiu tudo, voltou agora. Pronto, então tem que contar tudo de novo. Que tu caiu e ficou cortando. A gente tava numa loja de brinquedos e ela se jogou no chão, aquele escândalo e tal. E aí eu passei por cima dela, pra ela ver que eu estava saindo, que eu estava vendo ela. E fui embora. Aí voltei, ela com a cara assim grudada no vidro, aquela nojeira, né? As lágrimas lá. E ela, mamãe. Aí eu falei: olha, eu estou criando gente, você vai se comportar como gente. Geralmente eu me baixava para falar da altura dela, mas eu estava tão irritada que eu só abri a porta e olhei assim, com bem desdém. Você vai se comportar, porque essa é a primeira e a última. Eu deixo você aqui, você está ouvindo? Aí ela, desculpa, mamãe. Foi a primeira e a última, porque eu disse a ela, não vou me trocar. Eu era uma mãe muito autoritária, porque eu tinha muito medo de perder o controle, já que tinha tanta gente querendo maternar essa criança por mim. Mas hoje, e à medida que ela foi crescendo, que eu fui percebendo, às vezes eu fazia o contrário, assim, sabe? Uma vez ela não queria cortar o cabelo, ela disse, eu vou fazer um escândalo. Eu tava lendo a revista, eu fechei a revista, olhei pra ela e disse, jura? Aí ela falou, você não vai brigar comigo? Eu falei, não, meu amor, tá aqui o salão de beleza todinho seu, pode começar. Eu vou chamar mais gente pra ver isso. E aí desarmei ela e ela não fez a birra, então... Com o tempo, eu fui vendo o que é que funciona com essa criança. Não vai ser igual para todo mundo. A gente fica querendo, assim, às vezes, dar a lição e dizer... Mas o que acontece, no fato, é o que funcionou comigo. O que é que funcionou nessa nossa relação, eu e esse filho. Porque não é... Nem funciona eu e meus filhos, porque... Atirar por mim, pela minha irmã, você fala que essas pessoas nunca conviveram com a mesma família. Porque é impossível. Então, qual é nessa relação aqui o que vai funcionar? É, assim, com relação a isso, eu digo assim, que eu tenho muita sorte. As pessoas geralmente falam, ah, mas é porque vocês criam muito bem ela e não sei o quê. Claro que ajuda a criança ter um ambiente estabilizado, ela ser respeitada, ela conviver com pessoas que se respeitam, que não usam da agressividade para resolver as coisas. Eu acho que tudo isso influencia, mas tem muito da personalidade dela, assim, sabe? Eu acho que tem muito de sorte aí, e eu compreendo, assim, que a gente tem que ser mais solidário com as crianças que têm uma personalidade mais forte, porque essas crianças às vezes sofrem para serem aceitas, e eu vejo isso pela minha irmã, porque minha irmã é super rígida, mas o filho dela é um furacãozinho 2000, assim, e ela às vezes sofre com isso, porque ela diz que muitas vezes se sente excluída, porque as pessoas, onde ela vai, ela vê que as pessoas não têm paciência com ele, não querem estar perto, e a pessoa acaba ficando mais sozinha do que já é, sendo mãe, entendeu? De uma criança pequena, e uma criança tida como uma criança danada, uma criança que faz birra, ou enfim, né? É muito complicado. Perfeito o que você falou, e eu achei maravilhoso. Porque, assim, também tem a questão do desenvolvimento emocional e também do desenvolvimento neurológico. Uhum. Dependendo da idade da criança, ela não tem desenvolvimento neurológico suficiente para lidar com aquilo, com aquele sentimento que ela está lidando. Então, cada criança vai lidar de uma forma diferente. Meus filhos, especificamente, não são de dar birras. Já deram uma vez ou outra? Sim. Não, mas não são aquelas crianças de dar birra. Meu filho, principalmente quando estava na fase de 3, 4 anos, ele não era da birra, mas ele é uma criança fisicamente muito ativa. Muito ativa. Já escutei diagnóstico de hiperatividade, de TDAH, e ele já fez terapia, não tem nada disso. Ele só é uma criança que ele demanda mais fisicamente. Certo? E assim, aos olhos de outra pessoa, ele pode ser tido como uma criança danada. Hoje em dia ele tá bem mais calmo. Até pela idade, né? Desenvolvimento, tudo. Mas assim, na época ele poderia ser tido como uma criança bem danada. Mas a danadice dele era porque ele o quê? Ele corria. Porque ele tem essa necessidade de gasto físico. Mas ele é uma das crianças mais doces que você vai conhecer na vida. Ele é uma criança que se você fala uma vez, você não precisa repetir. Sabe? Então, assim, ter essa sensibilidade com a criança e com a mãe da criança, com quem tá com o cuidador dessa criança, é essencial, porque assim, as pessoas vão olhar torto, porque não querem crianças. Nossa sociedade não quer crianças, nossa sociedade quer mini adultos. E isso é muito complicado. Isso é uma coisa que eu senti que... Talvez eu tendo outro filho, ela vai até olhar e dizer assim, mãe, você não deixava eu fazer isso, porque é isso, sabe? Eu tenho essa sensação de que eu exigi demais naquele momento dela, da vida, por uma necessidade de controle que era meu. Tem duas coisas assim que a Raíssa falou que me lembrou uma situação de uma amiga nossa em comum. Mas primeiro sobre a estabilidade, lógico, com respeito, com equilíbrio, com tudo isso vai ajudar. Mas a estabilidade pela estabilidade ajuda muito a criança, porque com a minha filha mesmo eu passei por um processo de depressão muito pesado. E aí eu percebi que ela estava usando, coincidiu com um dos meus afastamentos para trabalho, e eu percebi que ela estava usando essa nova rede para manipular, sabe? Ah, minha mãe deixou, disse para minha mãe que eu deixei, disse para minha irmã que a avó deixou, essa confusão. E aí eu liguei para ela e eu disse a ela, eu estou tratando depressão, eu não estou tratando Alzheimer, eu sei o que eu falei, você se oriente. Então, é assim, mesmo no meu momento mais difícil, com ela, eu sou essa pessoa, eu sou a mãe, eu sei o que está acontecendo e eu estou cuidando para corrigir aquilo que não está legal. Mas aqui eu e você não venha me usar não, não venha me enrolar não. Por mais que, lógico, eu sei que ela não faz isso por maldade, porque é um mecanismo do ser humano, a gente vai tentar facilitar a vida da gente de qualquer forma. E a outra coisa foi em relação ao filho de uma amiga nossa, que também é jornalista, que estudava com a minha filha. A nossa situação assim, em relação à maternidade era muito próxima. E ele estava muito agressivo na escola e ele estava começando a ser estigmatizado. E eu falei para ela, defenda o seu filho, vá ver o que está acontecendo. E aí quando ela foi ver, foi atrás, não era uma ação, era uma reação a um ambiente que já estava tratando ele como se ele fosse virado no capeta. E ele dizia assim, eu sou mal. Uma criança que você chegava 3 horas da tarde na escola, ela estava com a testa franzida. Quer dizer, essa criança está passando por um estresse surreal. E ela não tem como lidar com isso. A gente não sabe lidar com estresse, imagina um menino de 5 anos. Eu passei por uma situação na creche que Marco Otávio estudou primeiro, na rede pública de ensino aqui do município de Salgueiro, onde eu, né, onde meu domicílio base, vamos dizer assim, que foi uma criança mais nova na sala, que a sala dele pegava de 1 ano até perto dos 2, Marco Otávio estava com 2 anos e 3, uma das crianças mais novas passou a morder os coleguinhas, e muitos coleguinhas chegaram com a mordida em casa, e a reação dos pais me deixou muito triste, porque os pais iam para a porta da sala quase que inquisição, querendo saber quem era a criança. Como se... Assim, como que saber quem era a criança ia resolver o problema? Não consigo entender. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos julgar a criança? Vamos colocar numa sala e vai ter advogado, promotor e juiz, o que que eu vou fazer sabendo quem é a criança? Que importa de fato qual é a criança que morde? Se nós sabemos que crianças mordem, a minha morde, a sua morde, ou mordeu, ou morderá, enfim, assim, parece que às vezes os pais estão menos, como é que eu posso dizer? Eu não sei qual é a palavra, escapou. Mas isso me deixou na época muito triste, porque me parecia que era como o meu morde, ok, faz parte do desenvolvimento, o filho do outro não. Especialmente se morder o meu. Inclusive na cidade, e tipo, se a escola tratou dessa forma, é muito complicado, não, né? Porque na cidade eu parabenizei as professoras, porque elas nunca expuseram a criança, nunca. Ah, muito bem. Porque nessa idade tem até uma necessidade da questão oral, motora. Quem trabalha com isso vai saber explicar melhor. Mas eu aprendi isso na escola do meu filho, dizendo que antes mesmo de começar as aulas, explicando que era normal morder e ser mordido por causa da fase. Aí falou que eles tinham lá atividades, às vezes, com a criança que tá mordendo muito, de ter um certo brinquedinho para ela morder, certos exercícios para fazer com a boca, com a dentição, com tudo. Porque é uma fase que a criança, ela não vai saber reagir. É aquela questão, tipo assim, ela não tem controle, né? E ela tá nessa fase de descobrimento. E a boca é esse descobrimento do mundo também. E que bom que ela então, ele vai boca, morder. Bichinho. mas assim, e a gente como mãe, a gente fica muito mal. Eu já sofri as duas fases. Tanto da criança que morde, como da criança que é mordida. E é muito ruim. É muito ruim estar nos dois lados. Mas estar do lado da mãe, da criança que morde, é infinitamente pior, minha gente. Tenho certeza. É infinitamente pior. Tenho certeza, porque a perseguição é grande. E você fica com medo de seu filho ser taxado, né? De alguma coisa. Eu lembrei disso exatamente porque a Thalita falou do ambiente, né, de segurança para assim. A gente tem que criar ambientes de segurança para o nosso filho se desenvolver bem, mas a gente não pode esquecer que é um projeto de coletividade, dessa convivência das crianças por trás. Então, os filhos dos outros também estão se desenvolvendo e é necessário que a gente também compreenda e participe sem buscar, assim, acusar crianças, né, fazer tribunal de crianças. Porque aí fica... Exato. É bem ruim um projeto de sociedade em que a gente já começa de cedo a colocar crianças contra crianças. Ou usando um poder desproporcional, né, que é você é um adulto, física e cognitivamente, querendo ali resolver com uma criança. Enfim, é a coisa mais absurda que realmente pode acontecer. Meninas, adoro vocês. O papo tá ótimo. Mas eu vou ter que ir dormir, porque daqui a pouco o Caetano acorda pra ter de peito. E vai fazer isso. Ai, mais umas 10 vezes. Gente. E se eu não dormir agora, já era. Isa, boa noite. Aproveita aí. Bom descanso. Boa noite. E o sono. A gente tem abraço. Descansar um pouco. Boa noite, galerinha. Boa noite. Boa noite. Obrigado boa aí. Noite. Boa noite. Beijo pra vocês. Tchau. Boa noite. Beijo. Outro, tchau. Minha gente, quem é convidado pode jogar a pergunta também? Pode. Eu tenho uma pergunta pra vocês, meninas. Que é um tema pertinente também com a maternidade, a questão da autoestima da mãe pós parir. O corpo como fica, a autoaceitação. Eu, por exemplo, fiquei com estria, ainda não digeri isso, não vou dizer não. Sou feministona, jamais farei cirurgia. Mentira minha se eu disser isso. Ainda estou em processo, eu olho para elas todos os dias, converso com elas. Já disse a elas algumas vezes que elas vão sair de lá. Eu olho, vocês vão sair daí, suas bonitas. Mas depois eu penso, não, amigas, fiquem aí, tá tudo certo, vão relaxando, vai dar certo. Todo mundo vai sobreviver. Olha, eu sou uma mãe siliconada, eu recomendo super, minha autoestima mudou incrivelmente. É uma cirurgia estética que o procedimento é um dos mais simples entre as estéticas e que o resultado é mais próximo, quer dizer, a promessa do resultado é mais próxima da realidade. Então, para mim foi um ganho de autoestima que eu não sei mensurar, sabe? Eu amo os meus peitos num nível que eu já pensei assim, meu Deus, eu amo peito no geral. Adorei. Sabe, eu já fiquei pensando assim, ah, homem podia vir com peito, né? Porque já que eu não sinto atração pelo sexo feminino, embora eu adore peito, quem quiser pode trazer o peitinho, fica importante, né? Outro. Mas eu já pensei assim, podia vir um homem com peito, né? Enfim. Mas os primeiros dois anos, para mim, era uma questão de sobrevivência e tinha outra relação que o meu ginecologista, meu obstetra, falou assim, olha, quem tem gravidez na adolescência, embora eu tive com 19 anos, não era tão verde ainda, ou já não era mais tão verde, e aí os dois primeiros anos era recorrente a segunda gravidez. E aí eu só pensava que eu não ia fazer parte dessa estatística. Então eu passei 2 anos focada em... Eu não tô mais ouvindo, não, Thalita. Me expor ao risco. Tá cortando. Oi. Vocês ouviram até onde? 2 anos focada em... estatística. Em não entrar na estatística do meu obstetra, que é o segundo filho dentro desses 2 anos. Então quando ela fez 2 anos, eu liguei pra ele e falei, olha só, me tirei da sua estatística. E aí eu tive um love affair que me ajudou muito com isso, porque eu achava que ninguém ia me querer, porque eu era mãe solteira. É foda. Que era mãe solteira ainda, né? Esse termo mãe solo é pra quem teve filho agora, gente. Eu fui mãe solteira por 10 anos. Pancada. Então foi muito bom esse relacionamento. E aí foi antes do silicone, inclusive. Mas ficou muito melhor todos os relacionamentos depois do silicone, porque rolou a relação comigo mesma mudou, e então isso reflete nas outras coisas, sabe? Falar da autoestima é bem complicado pra mim. Eu sempre fui uma pessoa gordinha, sempre fui gordinha, chega, sempre fui acima de peso. Mas eu sempre tive uma autoestima maravilhosa, assim, invejável. É sério, eu era gordinha, mas assim, minha autoestima, ninguém me abalava não, sabe? É nóis. Era uma coisa assim, bem fodástica mesmo, assim, eu senti falta disso, certo? Porque, e aí veio a gravidez, e eu não engordei muito, né? Mas assim, na amamentação, comigo aconteceu exatamente o oposto que todo mundo perde peso na amamentação, eu engordei absurdamente na amamentação. Absurdamente, porque eu tinha uma fome que não era normal. Assim, a fome que eu não tinha na gestação, eu tive na amamentação. O peso que eu não ganhei na gestação, eu ganhei na amamentação. Eu tive que ser do contra. Eita. Então, assim, eu antes da primeira gravidez, eu tava com uns 80 quilos por aí. E pós, né, assim, uns 2 anos depois, eu estava com 117. Então, eu engordei muito. E aí foi complicado, foi uma fase complicada. E aí eu decidi para fazer uma cirurgia bariátrica. Fui no médico, enfim, fiz tudo aquele negócio, participei de reunião, psicólogo, não sei o que. Quando eu fiz todos os exames pré-operatórios, eu descobri que eu tava grávida da minha segunda filha. Eita! Eita, caramba! E aí foi um dos motivos, inclusive, que foi muito difícil cair a ficha, aceitar essa gestação, tudo, que eu só pensava, cara, se eu tô... Na época eu tava com 113, 117, por aí. Eu disse, pronto, agora lascou de vez, não sei o que, e foi bem complicado. Aí, quando minha filha fez 8 meses, aí eu decidi, uma amiga minha tinha feito um regime, assim, que tinha emagrecido absurdo, e eu disse, não, quando terminar a amamentação exclusiva, eu vou entrar nessa dieta. Inclusive, que não era recomendada para quem amamentava, porque podia secar o leite. Como eu sou consultora, eu tenho muita confiança no manejo. Eu disse assim, se meu leite começar a secar, eu sei como reverter isso. Então, quando ela começou a se alimentar, eu disse, agora. Eu comecei a fazer essa dieta, mesmo sem, assim, que não podia, porque tinha o risco de secar, mas como eu tinha confiança nisso, eu fui. E emagreci, fui de 117 até 70 quilos, só com dieta. E, caramba. Mas assim... A mesma rapidez que eu perdi, a mesma rapidez eu ganhei. Ganhei tudo de novo. Eu, tipo, perdi isso tudo em cerca de 8, 9 meses e ganhei tudo de novo depois de 1 ano, mais ou menos. uma dieta com muita restrição acaba dando nisso, né? É. Uhum. E eu ganhei tudo de novo. E aí foi muito complicado, porque eu tava me sentindo, assim, uma perdedora, né? Tipo assim, como assim? Eu chego no meu objetivo e perco tudo. E foi bem complicado e em janeiro desse ano eu fiz a cirurgia bariátrica. E como você tá agora? E eu perdi 29 quilos, quase 30, e tô me sentindo maravilhosamente bem. Até, assim, questão de libido mudou completamente. Então, assim... Quantos anos tem tua mais nova? Minha mais nova tem 4. Como é que ela reagiu ao pós-operatório? Meu pós-operatório da bariátrica foi incrível. Eu não senti absolutamente nada. Eu tinha que me ligar que eu estava operada e que eu não podia fazer muita coisa, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Uhum. Então, durante um mês, você não pode fazer muita coisa. Mas, assim... nesse quadro, a cesariana foi infinitamente pior. Infinitamente pior do que a bariátrica. Assim, porque, tipo, quando eu fiz a prótese de silicone, eu não podia pegar a minha filha no colo. E, então, eu expliquei pra ela, ela tinha, acho que, 4 ou 5 anos. Daqui a pouco faço as contas direito. E aí, eu falava pra ela assim, olha, a mamãe vai sentar e você vai vir deitar no colinho da mamãe, mas eu não posso botar você no braço. Foi super tranquilo. Foi muito tranquilo. Com meus filhos, com tudo. Eles sabiam que eu tava operada, né? A única coisa que foi complicado de lidar, porque eu não queria dizer pra eles que eu tinha feito uma cirurgia desse porte por questão de ser gorda. Porque, na verdade, não foi por questão de saúde. Todos os meus exames estavam ótimos, maravilhosos. Foi por uma questão estética. Eu não vou ser hipócrita e dizer que foi por outra questão. Tá entendendo? Sim, no meu caso foi puramente. Foi uma questão estética. Por mais assim, você estava obesa, eu estava obesa, mas eu estava completamente saudável. Todos os meus exames, que você sabe que antes de fazer uma cirurgia dessa, lhe reviram do avesso, né? Todos os meus exames perfeitos. Então não foi uma questão de saúde, foi uma questão de estética. Eu não vou mentir em relação a isso. Só se for saúde mental, né? Mas, assim, física. Assim, que influencia muito, né? Porque se a gente não tá bem, aquela história lá do oxigênio no avião, pra mim é perfeito. E isso eu tive que colocar em prática de uma forma bem hard, assim. Você não tá bem, você não tem condições de ficar bem pra cuidar de ninguém. Como você vai cuidar de uma pessoa se você não tá bem? Enfim, assim, ainda tem muito peso pra perder ainda, sabe? Mas, assim, eu já estou me sentindo maravilhosamente bem comigo, com o meu espelho. Apesar de que aí tem outras questões, né? Peito caído, pele, blá, blá, blá, blá, mas não se compara com como eu estava antes, sabe? Inclusive, essa questão de libido, cara, mudou completamente. Eu tô me sentindo a Rafa que eu era antes, tá entendendo? A igreja glorifica! Glorifica de pé, Senhor! Pronto, basicamente isso. Não sei se respondi, mas... Essa coisa da autoestima, assim... Até hoje, meu negócio é como Jordana, assim, também. Como eu vomitei demais, os 3 primeiros meses da gravidez, eu perdi peso, né? Então, quando eu engravidei, eu tinha 58 quilos. E quando eu cheguei no 4º mês de gestação, eu tava com 56. Era pra eu ter ganhado peso e eu perdi. Porque eu não conseguia comer nada. Eu acordava de manhã enjoada, aí eu tomava um copo com água, vomitava e começava meu dia. Aí eu passava a manhã me sentindo mal, aí almoçava, vomitava, ia para trabalhar e assim era. Até que chegou um dia que eu passei o dia inteiro vomitando. Quase fui para o hospital, mas assim, eu não queria ir, não sei o quê. Acabou que eu tomei remédio e consegui controlar. Mas era muito ruim. Assim, eu perdi o prazer de comer, nada me dava vontade de comer, né? E aí eu engordei 13 quilos só, porque depois que passou esse primeiro mês, aí eu comecei a comer muito, engordei o que eu não tinha engordado de uma vez, mas assim, não engordei muito na gravidez não, foram 13 quilos. E quando Clara nasceu, ela mamava muito e eu não tinha muita fome, então eu perdi muito peso. Acabou que quando ela tinha 6 meses, eu tava pesando, antes de engravidar eu tinha 58, eu tava pesando 49 quilos. E eu, quando emagreço... Gente, a natureza tá errando aí. Quem é gordo engorda, quem é magro emagrece. Pois é, e você não tem noção de como eu fico quando eu emagreço muito. Porque eu sou uma pessoa que tem uns ossos meio esquisitos, sabe? Assim, aí eu tenho um joelho muito largo. Louca, mana. Sério, todas as fotos. É muito horrível. Todo mundo ficava, olhava pra mim e fazia, meu Deus do céu, tudo tá bem? Não, menina, precisa comer. Só que era, não era aquela coisa, nossa, como ela está magrinha. Não, era, você tá muito feia. Porque era só joelho e cabeça. E tinha, minha avó ficava, minha filha, tá bom de parar de amamentar, que isso não tá lhe fazendo bem. Porque era muito... Aí depois eu comecei a achar bom, porque eu taquei o pau a comer, né? E eu não engordava muito, então eu tava achando ótimo. Depois, quando eu parei de amamentar, eu engordei, assim. Hoje eu peso 62. Mas, assim, tirando aquela... Porque a gente tá sempre meio insatisfeita da barriguinha aqui ali, ok. Não tô atrás de emagrecer, não. Mas a coisa das estrias é um negócio que agora que eu tô voltando a não me importar tanto. Porque eu parei de usar biquíni. Eu tinha nem essa barriga. Isso. Parei de usar biquíni e ficava super mal com isso, né? E... Gente, eu com 17, 17 quilos eu uso biquíni, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu não usava. Vamos melhorar essa autoestima aí. Melhorar. Eu acho que tem uma questão da autoestima que a gente tá vinculando muito ao estético. Mas tem essa coisa da autoestima psíquica, que é como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente encara... É, não só o nosso corpo físico, mas como é que tá a nossa libido, como é que tá a nossa relação, no meu caso, assim, ai, ninguém vai me querer, isso é uma coisa da minha cabeça. Lógico que tem preconceito, tem um monte de coisa que tá aí socialmente, mas a gente tem como escolher, né, como lidar com isso. É, então... Pra quem é mãe solo aí, eu imagino que deva ser um peso grande. Pra mim, assim, nos dois primeiros anos depois que Clara nasceu, eu virei um koala, assim, minha libido foi pra quase zero e crises, né? Porque você muda muito. E quando você tá amamentando, a libido diminui ainda mais, porque questões hormonais, né? Seu corpo tá entendendo que você tem um bebê que tá mamando tanto, então você não tem condições de engravidar ali, não. Então, baixa o próprio, o próprio hormônio da produção do leite inibe. É. Exato, inibe os hormônios que fazem você, né? E isso mexe muito, e mexe com a sua autoestima e com a maneira como as pessoas olham pra, você acha que as pessoas olham pra você e tal. E sempre tem aquela sombra que... É isso que eu tava falando, né? Que... Aquela sombra que paira, que as pessoas... Eu imagino pra quem tá... Quem é mãe solo deve ser um negócio pesado, assim. Mas pra quem tá acompanhada também, porque sempre tem aquela coisa de seu marido vai lhe deixar. Seu e a marido... postagem do Militância Materna hoje foi sobre isso aí, ó. Eu nem vi. Eu acho que tu compartilhou, não foi? Compartilhei. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu tava amamentando, se dissessem que meu marido ia me deixar, eu ia agradecer. Agora que minha filha tá com 13 anos, eu tô assim, por favor, marido, né, minha filha? Porque aqui a pessoa é só libido e não pega ninguém. Eu sou 80. Eu sou muito assim, eu acabo escutando as coisas e não falo nada, eu sou muito desbocada. Mas as poucas vezes que eu escuto, que eu... ousaram falar pra mim isso, esse negócio assim, se ele me deixar vai ser melhor pra mim, porque se ele me deixar por causa disso é porque ele não presta. Pois é, eu digo muito então, isso. É, eu digo muito isso também, eu digo, olha, se meu marido me deixar por causa disso, já foi tarde. Porque pois é. Quem quer viver com uma pessoa dessa? E tem muito isso, e quem assim. Quem precisa, e, né? É... Quem precisa de alguém assim, destruindo o seu emocional? Pois é. E é engraçado, porque assim, minha mãe tem um salão de beleza, né? E a bichinha de Clara foi criada lá dentro, assim. Eu ia trabalhar, minha mãe pegou um quartinho que tem lá, que era tipo um quartinho de massagem, de não sei o quê, e transformou meio que num berçáriozinho pra ela, porque não tinha outro lugar pra ficar. Coitada, eu ficava lá no salão de beleza. Aí minha mãe, às vezes, perdia de fazer alguma coisa, porque tipo, tinha química, não sei o quê, e ela tava lá, né? Mas aí, assim, o ponto é, estávamos sempre por lá. Tanto eu, quanto ela e Simão, que a gente deixava, passava pra deixar, pra buscar e tal. E meu marido, Jordana, é meu melhor amigo de Jordana de infância, né? É daí que a gente se conhece. Ele tem uma carinha de bom moço, assim. Usa óculos, porque ele detesta quando as pessoas dizem que ele tem essa carinha de bom moço. Mas o fato é que ele... É mesmo. Ele arrasa o coração das senhorinhas, das velhinhas, né? E o que eu escuto, e assim... sonso e que eu escuto de minha filha, seu marido é muito bonito, você precisa se arrumar mais. Você não tá no gibi. Ai, meu Deus. Bem do isso, céu. Né? Eu ficava. Como a senhora já tem mais de 60, eu vou relevar, porque. É bem, seu marido é muito bonito pra você, minha filha. Se cuide. Minha gente, como é que pode? Isso me lembra outra coisa que eu queria trazer para o debate, que é a questão do controle. A maternidade está muito vinculada ao controle. E aí você tem controle em vários âmbitos, em várias situações. O controle sobre o seu filho, o controle sobre o seu corpo, o controle sobre o seu relacionamento, o controle sobre a sua autoestima. Tudo é como se a gente estivesse tendo que controlar tudo e a gente não controla nada. E aí vamos aceitar que dói menos, isso. Né? Como é que vocês lidam com essas coisas? Rapaz, essa questão do controle é complicada, mas pior do que o do controle, sabe o que é pra mim? A questão do exemplo. Porque a gente hoje é outra geração. Então eu, pelo menos, eu não faço com a minha filha, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ela me questiona se ela me vê fazendo uma coisa que eu proibi ela, que eu digo que não é certo. Ela, seja quem for, ela vai na cara dura mesmo e fala. Assim, ela ontem perguntou por que eu não escovo meus dentes antes de dormir, se ele tem que escovar pra não criar bactérias. É, mas rola umas coisas assim. É cara tapa na cara que a gente leva, né? Então é um negócio que você... Mas uma vez me questionaram em relação ao palavrão. Como é que você fala palavrão na frente da sua filha? Eu falei, eu dirijo na frente dela, ela não vai dirigir. Então, também tem uma coisa assim, que o exemplo para, lógico, escovar os dentes, para algumas coisas, beleza. Mas tem outras também que a gente pode dizer assim, olha só, isso aqui vai chegar o seu momento. Aí eu falo isso com o Marco Otávio, vai chegar seu dia. É isso. Né? Senta na fila do pão e espera. É. Mas assim, tem coisas que, por exemplo... tem coisa que minha filha, ela entende perfeitamente. Tipo, a gente vai sair, uma vez a gente... Eu não minto para ela, é uma coisa que... Tanto eu quanto o Simão, a gente tem muito bem acordado. A gente não inventa desculpinha e sai escondido, não sei o quê. Nunca fiz isso, tá? Não condeno quem faz, mas assim, é uma opção nossa, não fazer. Aí a gente, minha mãe, assim, sempre, nunca pedi pra minha mãe ficar com ela, que minha mãe não ficou. Coitada da minha mãe, assim, é um anjo na minha vida. Mas aí uma vez a gente ia, ela tinha uns 2,5 para 3 anos. A gente pra uma festa, pra um show, não lembro. E a gente deixou ela lá, né? Aí eu expliquei pra ela, filha, a gente vai pra um passeio de adulto, criança não vai, você vai ficar com sua avó, vai dormir lá, não sei o quê, ok. Aí quando chegou lá, minha mãe, na frente das amigas dela, perguntando, ah, mas e Raíssa foi pra onde, não sei o quê. Aí, minha mãe, na frente, Clara, com medo dela chorar ou fazer alguma coisa, disse, não, eles, é porque eles foram resolver um negócio do trabalho, aí depois eles voltam, aí Clara olhou pra ela e fez, não, vovó, eles foram pra um passeio de adulto que eu não posso ir, e eu vou dormir aqui, tu não tá sabendo não, é? Aí até nesse caso aí aí até hoje ela fala isso, é um passeio de adulto, é mãe, diga, é um passeio de adulto, isso aqui você não pode não, ou então eu tô vendo alguma coisa na TV, que eu tô, isso aqui é de adulto, vai lá pra seu quarto brincar, vai não sei pra onde, ela tá bom, ela já entende e vai, mas pronto, com relação a exemplos mais específicos, tipo esse de cuidar da saúde, sabe? De, por exemplo, eu digo a ela, você não pode estar comendo doce direto. Aí ela tem os dias, ela tem um monte de chocolate que ela vai ganhando nas aniversários que ela vai, na geladeira. Então ela sabe que tem os dias de comer, que não pode comer toda hora, todo dia. Porque senão, minha filha, é muito doce, né? Aí às vezes eu tô morrendo de vontade de jacar, assim. Eu sou uma adulta, sou muito autoindulgente pra comida. Porque eu tenho vontade de comer uma porcaria, assim. Eu sou uma adulta que come sandálios. Pois é, mas pronto, eu tenho que eu sou. Não, cara, ser adulto tem as suas vantagens, né? Porque tem os boletos, mas também tem a faculdade de pegar aquela grana e comer um litro de sorvete assistindo um filme. Exato. Se não tivesse isso, eu não vejo vantagem nenhuma se não tivesse isso. Eu não tenho, eu vou no supermercado. Compro todas as coisas que eu sempre quis comprar quando era criança. Quer dizer, hoje em dia eu não compro mais tanto, mas vou, compro chocolate, compro doce, compro salgadinho. Porque tem uns boletos, né? Eu levo pra casa e como tudo em uma semana. Fico super culpada depois. Mas eu faço. E a criança interior agradece. Minha gente, meus filhos homens super cedo. Eu pago metade do ano longe de todo mundo que eu amo. Mas aí eu tenho, então, você tem que fazer eu vou comer chocolate. Aí você tem que meus fazer filhos isso tudo cedo. Então eu faço isso escondido. Eles dormem e eu vou aproveitar. Pois é, porque, mas já aconteceu. Gente, já vai ficar online pra sempre, eles vão ouvir quando crescer. Ainda bem que o meu é um cachorro. Ele nunca vai ouvir e ele nunca se importa. Não. Essa semana fui pega no flagra. Porque eu fiquei... Ela foi deitada na cama, foi não pro meu quarto, né? Foi pra minha cama, pediu pra ir pra lá. E Simão foi com ela contar a historinha dela. Adormeceram os dois, né? E eu fiquei na sala assistindo TV. E me deu aquela vontade de comer um doce. Aí eu fui na geladeira, aí tem os chocolates dela lá, né? Só que tipo, tem tanto chocolate que ela nem dá por falta. Aí eu peguei um chocolate e fui pra lá e comi. Fiquei assistindo, né? Eu sei que eu fiquei com tanto sono que eu adormeci no sofá. Com o papel de chocolate do meu lado. Ela acordou de manhã. Primeira coisa que ela fez. Me acordou batendo assim no meu ombro. Ei, e esse papel de chocolate do seu lado aqui? Por acaso esse chocolate era o meu? Bem assim, né? Aí eu... Era, filha. Eu fiquei com muita vontade de comer um chocolate. Tudo bem, né? Ela fez... Tudo bem, mas você disse que não era pra comer chocolate no dia da semana, não foi? Aí eu disse, ai, minha gente, já aconteceu isso, eles pegarem embalagem, alguma coisa no dia seguinte. Ou então, todos os domingos vem uns amigos pra aqui pra casa, todos os domingos. Aí na segunda-feira eu sempre vou escutar essa irmã do meu filho, porque tem porcaria em cima da mesa. Ah, é? Às vezes a gente, esse irmão fica conversando, a gente toma um vinho, não sei o quê, come uns negócios. No outro dia a gente tá com sono, deixa um negócio na mesa pra pegar no outro dia. Quando ela acorda, ela, vocês fizeram uma festa de adulto com vinho? Eu morri, mulher, a gente fez ela. Porque ela sabe que quando a gente faz isso, a gente faz uns petiscos que ela gosta, sabe? Aí ela fica que não me acorda pra me dar comida. Mas assim, é uma coisa que às vezes me incomoda, porque você viveu com seus pais sob o jugo dos seus pais, né, com relação a várias coisas durante muito tempo. Aí você ficou adulta, ok, vou ter minha liberdade. Aí, de repente, você é mãe e você não tem mais essa liberdade. Porque você tá de novo comendo escondido, você tá de novo se divertindo, entre aspas. Morando escondido. Escondido de novo. É muito ruim isso, se você precisar dar exemplo pros outros, gente. É muito ruim. Thalita, sobre esse negócio do controle, eu tô tentando lidar melhor com isso agora, porque Marco Otávio chegou na idade em que ele já começou a escolher coisas e dizer não para muitas coisas. Não é uma palavra recorrente aqui agora, não, é a regra quase. A exceção é um sim. Aí eu desenvolvi a técnica do 1, 2, 3, que eu digo, eu não quero chegar até o 3, Marco Otávio. Olha, eu estou no 2,5 já, e eu não sei o que é que eu vou fazer quando eu chegar no 3. Porque até hoje não precisei pensar. Isso é vale castigo. Eu chamo isso de vale castigo. Eu vou pensar o que eu vou fazer. É 1, 2, 3. Quando chega no 1, 2.2, 2.4, aí ele vem. Mas aí eu tô tentando. Eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas. Eu sou muito capricorniana. E ele é muito canceriano, ele é um homem do drama. Drama queen aqui chegou e ficou. Sou canceriana e não sou dramática. Pois Marco Otávio é demais. Já tem mais de 30. Eu? Se tiver mais de 30, é porque o ascendente domina. Ah, não, sim. A canceriana. Que? Rafa. Que? Já tá com mais de 30? Eu não escutei. Rafa. Já tô com mais de 30. Então é o ascendente que manda agora. Que manda. Eu não sou dramática, nunca fui. Nem ciumenta, meu ciúme é zero. Ah, é ciumento e mas dramático. Mas tem uma coisa... Agora eu sou manipuladora, eu não vou negar, não. Manipulo bonito. Aí o que? Marco Otávio, ele... É como diria João... Ele, sim, aí nessa história do controle, eu tô tentando nesse momento me ver menos necessitada do controle. Eu parei pra perceber, aliás, eu parei pra refletir que muitas das minhas posturas autoritárias com Marco Otávio, elas tinham relação direta com uma expectativa que eu criei sobre o exercício da maternidade em modos talvez ultrapassados. Por exemplo, o exercício do controle com a criança. Por que eu preciso exercitar controle com ela? É porque é necessário para a formação dela? É porque eu aprendi que ser mãe é estabelecer regras e controle? E, de certa forma, autoritarismos. Eu estou tentando me rever se isso é necessário para a construção emocional dele, para a identidade de mundo que eu quero que ele construa, para a perspectiva de homem que eu espero que ele seja, para desconstruir masculinidades tóxicas, para ele ser hétero ou gay ou bi ou pan, ou enfim, o que ele quiser ser, com acerto sobre o emocional dele. Eu tô tentando me rever nessa minha necessidade de controle. E aí, por exemplo, uma coisa que eu percebi, que a gente se envergonha quando tá em público porque ele faz birra, mas é porque as pessoas olham. Não é a birra em si, É o que as pessoas esperam que você faça naquele momento. Todo mundo espera que você reaja impondo poder. Porque é o que a sociedade espera, porque é o que se constrói de infância no Brasil. No Brasil, talvez não, talvez no mundo, mas especialmente pra gente, pra nossa cultura de sertão, né? Onde pai manda menino. Eu cresci ouvindo isso. Se o adulto fala, a criança abaixa a orelha. Na casa da minha avó, a refeição era servida do meu avô até o último filho. Depois as mulheres, por último as crianças. Nós somos uma sociedade adultocêntrica. O mundo está preparado para adultos e não para crianças. Eu estou tentando, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu confesso que não é da minha natureza abrir mão do controle. Mas eu estou tentando abrir mão dele, agora... assim, quando ele não é necessário a formação do ser humano que eu espero. Eu percebi também outra coisa. Desculpa, Raíssa, deixa eu só terminar. A outra coisa que eu percebi é que eu preciso estabelecer algumas autoridades para depois desconstruí-las. É, aparentemente, não sei, posso estar enganada, não sou psicóloga nem é da minha área, mas aparentemente eu só vou conseguir construir uma relação de companheirismo com o Marco Otávio no momento posterior. Parece que nesse momento agora ele precisa ter algumas noções de autoridade para depois a gente quebrar essas noções de autoridade. Então é isso, eu estou tentando buscar o equilíbrio do que é que eu preciso no controle, o que é uma expectativa social e o que é necessário para a formação dele enquanto ser humano e o que é minha necessidade pessoal, individual mesmo, enquanto capricorniana que gosta de ter controle. Não sei se vou acertar, mas estou tentando. É bem complicado esse aí. Toda relação a gente transforma ali em espelho, né? Pra gente olhar pra dentro da gente mesmo. Isso é uma coisa muito massa. Assim, eu queria só ponderar um pouquinho a fala de Jordana como professora, né? Que tô pegando aí a primeira geração de crianças que está vindo de pais que estão nessa... na antítese, né? Se a gente for pensar na dialética hegeliana aí, que a gente tem uma tese, tem uma antítese, tem a síntese, que depois que superaria a tese e a antítese. A gente tá pegando agora crianças, adolescentes, na verdade, que são frutos da geração da antítese. Por quê? Até a nossa geração, a gente tinha uma tese que era de que é preciso autoridade e controle absoluto, que você não tem que explicar nada para a criança, é porque eu tô mandando e cale sua boca. É que menino não tem querer, menino come no chão, que a mesa tá lotada de adulto, eu mesma comi no chão, com meu pratinho assim no meio das pernas, quando eu tinha uma reunião de família, eu e meus primos, a gente tava no chão, a gente achava o máximo, né? Mas enfim, a questão é que a gente era a última pessoa depois de ninguém. A preocupação era que a gente aprendesse... A gente fica depois do espanta-tubarão, a criança tá depois do espanta-tubarão. Exatamente. Aí assim, a gente foi assim... entendeu? Porque era uma coisa geracional e o certo era esse e tal. Só que aí a gente cresceu e a gente começou a criar filhos e a gente começou a pensar em outras coisas, outras teorias, psicologia, etc, etc, etc. Eu não quero ser autoritário com meu filho. E aí eu vejo hoje uma geração pré-adolescente, que é com quem eu trabalho, adolescente, algumas ótimas, crianças ótimas. Porque são crianças com temperamento mais tranquilo e os pais talvez estão sabendo adequar. Mas tem crianças que eu vejo que são crianças perdidas na vida porque elas foram criadas com muita permissividade. Crianças que, assim, é meu príncipe, minha princesa, meu rei, minha rainha, e vai faltar índio para tanto cacique no mundo. Criança que não se frustrou, que não sabe aceitar um não como resposta, que não sabe respeitar o espaço do colega porque os pais permitiram demais. E assim, a gente, eu acho que agora, nesse momento, a gente tá buscando essa síntese. E é o que Jordana falou nesse momento. Até que ponto o que eu tô fazendo é pro bem dele? Até que ponto eu tenho que deixá-lo mais livre? E aí eu acho que a gente tem que entender que amar, nesse caso, é prover à criança o que ela não tem condição naquele momento. E no caso de uma criança de 3, 4 anos, ela não tem maturidade emocional. Então, se você deixa aquela criança fazer... o que o impulso dela a coloca a fazer, você não vai estar ajudando essa criança a superar a fase de ser autocentrada, porque o ser humano nasce autocentrado. A gente aprende em sociedade que a gente só consegue sobreviver se a gente ceder um pouquinho para o outro, que a gente tem que respeitar o espaço do outro. E assim, é muito difícil a gente impor limites. E é muito difícil a gente ver até que ponto essa imposição de limites ela é necessária, ela é saudável, e até que ponto ela é só o nosso ego. Só porque eu quero ter alguém que eu vou mandar, que vai me obedecer, que vai ter um medo de mim, um respeito absoluto. E eu acho que... Perfeito. Esse... Acho que tem uma coisa que ajuda muito, é a gente ver no... De repente, uma mudança de termos mesmo. Ao invés de a gente pensar na questão do controle, do comportamento do outro e do... É isso que você estava falando em relação à frustração, que crianças frustradas são adultos mais equilibrados e mais preparados, porque o mundo vai frustrar. Uhum. Né? A gente não tem controle sobre o externo, então para que ter uma pessoa que vai necessitar de um ambiente extremamente controlado e facilitador? Isso vai trazer muitos problemas para ela depois. E a outra é a gente entender que a gente não precisa dessa obediência, pelo menos não desse termo obediência, mas que a criança entenda que existe ali um facilitador e um cuidador, alguém que está mostrando para ela que isso aqui é perigoso, que isso aqui é nocivo, seja emocionalmente, seja de N formas. Mas eu acho que só a gente pensar novos termos, a gente começa a se relacionar de uma forma diferente com o comportamento. Eu acho que assim, a gente já está... Isso tem acontecido comigo na vida adulta em relação à diferença entre o eu quero e o eu preciso. Sabe? Colocar esses termos da forma correta tem me ajudado muito a mudar alguns comportamentos na vida adulta, que essa coisa de eu educando a mim mesma. Então, quando eu vou para a educação do outro, quando eu uso o termo adequado, eu vejo que a minha forma de me relacionar com aquilo ali muda. E isso ajuda muito em relação à culpa materna. Porque se a gente tem a consciência de que a gente está aqui para proteger de perigos físicos e para ajudar a construir um ser humano, né? Não digo emocionalmente estável, porque isso é como a objetividade jornalística, mas temos esse norte aí, né? Assim, eu acho que o principal a gente está fazendo, que é tratar eles como seres humanos, de sentimentos e de direitos. Assim, e eu acho que uma coisa que eu percebo que ajuda, tem ajudado muito no desenvolvimento da minha filha e no desenvolvimento dos filhos dos meus amigos, é que a gente tem sempre... procurado, assim, no momento da birra, não sei o que, ou de qualquer coisa, explicar pra criança tudo que você tá fazendo. Eu acho que a gente tem que dar significado às nossas ações, porque às vezes a gente repete comportamento sem saber por quê. E quando a criança entende que aquilo ali tem um motivo de ser, tem uma justificativa, por mais que ela faça a birra, depois, com um tempo, essa birra vai parar de existir. Porque isso acontecia quando a Clara era mais novinha. Ela começava a gritar aquela coisa... Não pode, por isso, por isso, por isso. Continuava gritando, pegava no colo, saía e fingia que nada aconteceu. A parte de explicar eu já fiz. Agora eu vou afastar ela do motivo de excitação. Um tempo, ela, na hora que eu dizia não pode, por isso, por isso, por isso, ok, tá certo. Assim, a gente, criança... O equilíbrio é, eu diria que é a parte mais difícil. E essa parte aí de educar, eu diria que é a parte mais difícil de criar um ser humano. Sabe, porque a gente vive nessa corda bamba de dar autonomia para as crianças, de dar para ela voz, porque como foi dito, as crianças não tinham voz até pouco tempo atrás, mas saber o limite, mesmo porque eles não têm desenvolvimento neurológico, desenvolvimento físico para arcar com certas consequências. Então, cognitivo, enfim, ele não tem esse desenvolvimento completo para arcar com as consequências. Eu já estudei muito sobre disciplina positiva, mas uma vez eu fui numa palestra de uma pessoa muito conhecida nessa área, e foi quando eu comecei a dar um estalo na minha cabeça e pensar assim, cara, não é assim. Disciplina positiva não significa e não deve significar permissividade 100%. Porque uma pessoa indagou, e se meu filho não quiser estudar? Aí a palestrante disse assim, ele vai ter a consequência de repetir o ano. Nessa hora eu parei e disse assim, pera, calma. E a minha consequência de estar pagando 12 meses uma escola, por exemplo. Sabe? E a minha consequência de estar perdendo tempo, enfim, investimento de tempo, de dinheiro, de tudo, de estar me dedicando àquela criança a entrar naquela escola. Sabe? Pera aí. Ele não tem noção que isso dessa tem consequência. Que ter relação. Dessa noção que você está falando, porque eu tenho um exemplo muito próximo meu e de Raíssa, de um amigo nosso, que ele é doutor já, E teve uma época da vida que ele não quis ir para a escola e a mãe dele disse, tá bom. E ele passou 15 dias sem ir para aula. A minha filha, depois dos 10 anos, acho que com 11 ou 12, ela estava com a minha irmã, eu ausente, e ela disse que não queria ir para a escola. E aí eu falei para minha irmã, vamos apresentar para ela a consequência disso e vamos ver até onde vai. Então minha irmã chegou para ela e disse, tudo bem, não quer ir, não vá. Está acumulando matéria, está acumulando prova, está acumulando um monte de coisa. É, a escola vai ser paga até o final do ano e aí você só diz pra gente como é que vai ficar isso. Ela passou 3 dias sem ir pra escola e voltou por ela mesma. Então, eu acho que tem essa coisa assim da até que ponto esse ser humano, nessa fase do desenvolvimento, ele tem discernimento sobre isso, ou o meu papel aqui é prover. Nesse caso, né? Nesse caso aí. É ego auxiliar, orientador, mesmo, sabe? Nesse caso aí, a baliza. Deixa eu só dar um exemplo. Fala, Gafa. Não, era só um exemplo que eu queria dar, que aconteceu aqui na minha casa. Eu tinha um produto caro, e aí meu filho tava gastando ele. Eu disse, Samuel, não faça isso. Aí... pouco tempo, alguns dias depois, ele tava com um amiguinho aqui em casa, pegou esse meu produto e gastou ele completamente. Quando eu cheguei no quarto, ele tava assim, jogando pro alto e assim, acabou completamente. E aí eu fiquei, cara, porque eu acredito que toda ação tem que ter consequência, sabe? Uhum, e aí eu disse, Samuel, como é que a gente pode fazer em relação a isso? Esse produto era meu, ele é caro, eu quero ele, e como é que a gente vai fazer? E aí ele ficou assim, né, eu disse assim, escolha um brinquedo seu que eu vou vender. E se não for suficiente, você vai escolher outro, até dar o valor do produto. E assim, ele perdeu um boneco dele. Eu nunca vendi, esse boneco está escondido no meu guarda-roupa há 3 anos. Ele pensa que eu vendi. Mas eu nunca vendi esse boneco dele. Mas pra ele eu vendi, mesmo porque eu não sei nem onde é que eu venderia, enfim. Mas aí exato, eu peguei o boneco exato, é isso. E tipo aí, pra ele eu vendi. Nunca mais aconteceu um negócio desse. Nunca mais aconteceu um negócio desse. E quando ele tá... E outra vez que aconteceu dele querer fazer alguma coisa, eu disse assim, ó, se você gastar isso, você vai me dar alguma coisa sua que eu vou vender, que dinheiro não dá em árvore. E aí, claro que teve toda uma conversa, mas assim, ele tinha que, de alguma forma, eu tinha que dar uma consequência ali. Porque ele tinha sido avisado, não é como se ele tivesse pego aquilo ali do nada e tivesse, e nem soubesse o que estava acontecendo. Ele sabia, ele tinha sido avisado, ele tinha sido alertado várias vezes. E aí, quando ele, na excitação do amiguinho aqui em casa, não sei o que, ele pegou e gastou completamente. E assim, eu acredito muito nisso, que a criança tem que sentir, de certa forma, a consequência. A mesma coisa, minha filha desde pequena... dentro do universo. Sim, que ele consegue que compreender. Da idade, é isso, é, né? Tipo assim, molhou, derrubou uma coisa, molhou, sujou, vai limpar, cara, vai limpar. Exato. Sabe, vai ter responsabilidade, dependendo da idade. Claro que a responsabilidade vai aumentar de acordo com a idade. Aumentar ou diminuir isso. De acordo com a idade, tem que ser proporcional. Mas assim, isso é uma coisa, isso pra mim, isso é a parte mais difícil da maternidade. É esse equilíbrio, ensinar o limite, é ensinar, tipo assim, que o limite dele acaba quando o meu começa, sabe? É viver em sociedade. É aquele negócio, em casa ele pode ter a maior liberdade do mundo, mas se ele vai pra escola, a regra é ele tá de farda, então ele não vai com a roupa que ele quer. Sabe, ali a gente está, por mais que eu não goste dessa questão de farda, mas se eu estou dentro daquela instituição, escolhi aquela instituição que tem uma farda, é a regra daquela instituição, sabe? Por mais que na vida prática eu às vezes queira desobedecer, assim, né, digamos assim, mas assim, certas coisas... Deu tempo de lavar, né? Nos aspectos políticos mesmo, mas assim, mas ensinar na casa de outra pessoa, se ela não quer que isso aconteça, isso não vai acontecer, porque é a regra daquela casa. Mais uma vez, depende da idade. Você não vai exigir de uma criança exato, de 2 anos que ela entre numa casa e não queira pegar em nada que tenha na casa. Da relação com a criança, com o problema, né? No caso da minha filha, ela sempre foi muito de estudar, ela sempre foi muito CDF. Então eu queria ver de fato até que ponto a questão do relacionamento, da socialização, estava tão complicada que ela não queria isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente vai testando isso aí, porque todo mundo, no fim das contas, todo filho, seja ele o primeiro ou o décimo, é cobaia. É uma cotada de experimento social. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu ainda tenho uma pergunta de uma ouvinte para fazer também. A minha pergunta é sobre momento sozinha. Porque tanto tem a questão de você estar sozinha, logo, principalmente logo que a criança nasce, né, nos primeiros meses, primeiro ano e tal, de às vezes não ter uma rede de apoio, como é o caso de Isabela, ou de situações que realmente, como vocês já citaram, e outra que você está com um ser humaninho no seu pé o tempo todo. Vocês buscam ter um momento para si, vocês... sentem essa necessidade, como é que vocês fazem isso? Eu acho que é até interessante para quem estiver ouvindo para ver isso em diferentes perspectivas e diferentes fases, né? Eu conversei isso com algumas amigas do puerpério, porque eu acho que é a fase mais solitária, talvez, seja o puerpério. Eu queria falar de diversas solidões, porque existe uma solidão nossa, uma solidão, assim, sem querer diminuir a nossa problemática e o nosso lugar de fala, mas existe uma solidão bem classe média, que é a que a gente vivencia, e existe uma solidão social da mulher pobre, periférica, preta, enfim, que vivencia uma outra forma de solidão. Ela está na maior parte das estatísticas. Ela é uma mãe solteira, né, ou solo, como queiram chamar, num país que condena a mulher que faz sexo e ela é a prova de que mulheres transam, porque ela teve um filho sozinha. Ela está na estatística da mulher de trabalho precarizado, num país onde as condições de trabalho são mínimas. Ela está na estatística de ser, normalmente, periférica e negra. Enfim, a solidão dessa mulher é uma solidão que eu nem consigo dimensionar. Porque ela não tem lugar de fala enquanto mulher, ela não tem lugar de fala enquanto trabalhadora, ela não tem lugar de fala, enfim, eu nem consigo dimensionar mesmo. E tem a nossa solidão. Oi? A gente tem uma questão que a gente ia trazer uma mulher que ela atende a algumas dessas coisas, ela é negra, ela é periférica e ela é mãe solo, e do mesmo jeito que foi muito difícil para conseguir marcar uma pauta por questões de maternidade, né, de marcar essa agenda para hoje, pra gente gravar hoje, ela simplesmente não... porque ela tinha muito mais questões do que o resto, assim, pra estar. Então, assim, até a ausência dela aqui, porque a gente tinha alguém e ela não pôde estar, a ausência dela aqui fica muito. Pronto, esse é o lugar de fala dela, o lugar do não lugar. É o lugar em que, ela, assim, ela não tem rede de apoio. Essa mulher, ela se vira sozinha. E aí a gente escuta, né, relatos, por exemplo, de comunidades inteiras em que mães, umas ficam com os filhos das outras, que a gente perdeu um pouco essa sociabilidade de bairro, de vizinhança, mas para essas mulheres, se não existir isso, elas não vivem, porque é a vizinha que chega, é a mulher lá debaixo da rua que vai chegar, porque ela não vai ter essa rede de apoio que a gente tem enquanto classe média, mãe, tia, avó, marido, irmão, irmã, não chega para elas. Exato. Elas não têm o Estado, porque elas não têm política social de acesso, elas não têm vaga na creche, elas não têm condições de trabalho, elas não têm férias, elas não têm 13º, e elas ainda estão nas estatísticas de morte, porque os filhos delas são os primeiros alvos do Estado, na hora da bala perdida, que sempre acha um filho dela. Então, é um lugar muito difícil de falar, e a gente não tem nem espaço para essa mulher, né? Não, não tem podcast, enfim, eu não sei como chegar de fato, assim. Acho que se alguma coisa na maternidade me melhorou no meu feminismo, foi para como eu olho para essa mulher. Essa mulher hoje, além do meu respeito absoluto, ela também tem muito mais a minha empatia e assim, no que eu posso atuar dentro dos coletivos, eu procuro atuar pensando nessa mulher, nesse ser social que ainda não tem o seu lugar de fala garantido. Agora, enquanto pessoa de classe média, do meu lugar de fala, no puerpério eu fiz coisas que talvez alguns julguem que é coisa de alguém desumano, mas, por exemplo, eu já deixei Marco Otávio chorando e fui pro banheiro chorar também, e chorei, aumentei minha música e fiquei lá com minha música alta chorando no meu banho quente e demorado, até que depois eu voltava talvez um pouco mais estável e normal para voltar pro choro dele. Eu senti essas necessidades e eu fiz isso, Eu recomendo, inclusive, amigas que ligam, eu digo, faça, amiga, vá, se tranque no banheiro. Você não tem com quem deixar, deixa chorar. É. Deixa chorar um pouquinho, não tem problema não. Garanta você, ele não vai morrer. Você vai voltar, ele vai estar lá chorando ainda. Pode se preparar. E fiz muito isso. Pra ter um pouquinho desse meu lugar, né? Dizem que abre o pulmão, né? Não sei se é verdade, mas eu sei que o papai tava cheirando. Você é bom quando que ele crescer, pulmão. Eu vou dizer isso a ele. Amigo, deixava mesmo, linda. É. Depois, quando, quando... Gente, isso não é nem... É. Não é nem uma atitude pensada. É uma questão de... Eu acho que era mais na loucura mesmo. Pera ainda, deixa eu chorar também. É, porque... Né? Enfim. É. Aí, eu, no, no segundo momento, talvez do ano e meio, dois anos, eu tentei retomar minhas coisas. É, tentei voltar a estudar, eu sou concurseira ainda, pretendo ainda sair do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ir para qualquer outro órgão mais próximo da minha casa que concilie melhor, diminuir essa quilometragem de 2 mil semanal, de repente 500, estava ótimo já, nossa, sucesso. E voltei a estudar, eu voltei a fazer atividades, ingressei numa atividade nova que eu não fazia, que é Pilates, que é a minha terapia, faço Pilates, mas... Assim, sempre tem um pouco de dificuldade. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é a minha mãe e a pessoa que nós temos aqui em casa, que me propiciam ter vida de novo, né? Mas, por exemplo, a minha mãe às vezes acha muito ruim quando eu chego 8h30 da noite. Eu acho que ela fica pensando, uma mãe casada, uma mulher de família, chega 8h30 da noite, o trabalho dela se perder até nós 5. Essa mulher 8h30 na rua, eu percebo que não é porque ela fica com o Marco Otávio. O problema é o papel mãe social, né, que estabelecido para ela, que não foi questionado por ela e que ela, em alguma medida, quer que eu reproduza, mesmo achando que esse papel está equivocado. Isso às vezes me dói um pouco, às vezes eu tento me colocar no lugar dela, porque também, por exercício de alteridade e sororidade, eu aprendi que o lugar de fala dela, da mãe que ela pôde ser, não foi a mãe que ela quis ser, foi a mãe que ela pôde ser, ela fez o melhor dentro do que era possível. Tento exercitar isso, não, também não vou dizer hipocritamente que todos os dias dá certo. Tem dias que eu realmente fico muito estressada e com muita vontade de dizer, mãe, eu não sou a senhora e não vou ser a mãe que a senhora foi. Muito obrigada por ter sido, mas eu não vou ser essa mãe que abriu mão de si. Eu vou me manter tentando fazer minhas coisas. Pode ser que não dê certo, mas eu vou continuar tentando fazer minhas coisas. A senhora ficando, eu vou tentar. Agora, se a senhora disser assim, não vou mais ficar, aí a gente pensa em outras alternativas e outras saídas. Mas eram mais ou menos essas as solidões que eu queria mencionar. A fala de Jordana foi, assim, maravilhosa, né? Abordou várias questões. Eu vou ser um pouco mais simplista e vou me ater à questão do necessitar do tempo para mim, né? Eu sinto essa necessidade extrema. E, assim, para quem não sabe, né? Eu acredito que quase ninguém saiba daqui... Além de ter dois filhos pequenos, eu cuido da minha tia-avó, que é como se fosse uma mãe para mim. Ela tem 92 anos, quase 93, e tem Alzheimer. Então, assim, é bem mais difícil do que cuidar de criança, minha gente. Então, às vezes, emocionalmente, assim, suga mesmo. A mente, assim, fica maluca. Então, muitas vezes, eu preciso de um momento de paz, sabe? Eu geralmente coloco ela para dormir às 8 horas, meus filhos já estão dormindo. E assim, muitas vezes eu me tranco no meu quarto e digo assim pro meu esposo, ó, eu vou ficar sozinha, cara, sozinha. E assim, meu esposo é muito presente, companheirão mesmo. Então assim, como eu falei, ano passado eu viajei durante 15 dias, porque eu precisava assim, totalmente assim, me desligar da minha realidade, porque senão eu ia ficar assim, maluca. E assim, eu já tô sentindo de novo, assim, uma vontade que tá bem difícil, exatamente por causa dessa minha tia-avó, de sair. Não necessariamente por causa dos meus filhos, mas por causa da minha filha, digamos assim. Da minha mãe que virou minha filha. Mas sempre que eu tenho essa oportunidade, eu saio. Eu digo, eu falo pra minha esposa assim, ó, te vira, eu chamo uma cuidadora pra ficar com minha tia-avó e tarde. Vaza, sai com os meninos, que ou eu vou ficar em casa, ou então eu vou sair. Sair é muito mais fácil, né? Porque aí ele fica com as crianças, de boa. Mas eu gosto muito de ficar em casa só, sabe? Tá no meu canto só, em silêncio, de preferência. Até porque minha tia-avó grita bastante, então pra mim o silêncio é uma coisa muito importante. estar comigo mesma, é uma necessidade extrema. Sair com minhas amigas, só com minhas amigas, é uma coisa assim que me revigora. Às vezes é difícil, até por uma questão de tipo assim, eu tô tão cansada. Eu acho que isso acontece com todo mundo, assim. A gente tá tão cansada quando termina o dia que você fica, cara, pô, não vou sair, sabe? Mas às vezes eu me forço a sair porque eu sei que eu vou voltar melhor. Mas eu tenho muito essa necessidade. O difícil é achar lacunas. Não tanto pela minha maternidade com meus filhos, porque eu tenho um companheirão que assume isso de boa, como deve ser, como deveria ser, né? E aí fica com as crianças, sai com as crianças. Se eu quero ficar em casa, sai com as crianças. Se eu quero sair, fica com as crianças. Isso com as crianças é tranquilo. Agora tá um pouco mais complicado por causa da minha tia-avó, que ela tá demandando cada vez mais. Mas aí quando sobra um dinheirinho assim, eu chamo a cuidadora pra poder sair tranquila, respirar. Respirar outro ar, falar de outras coisas. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo que eu conheço que vai ser mãe. Minha gente, e pra quem é amigas de quem vai ser mãe, sabe? Não abandonem essa mãe, porque há uma solidão materna, principalmente no puerpério, muito grande. É verdade. Que eu não sofri tanto porque eu tenho amigas maravilhosas. Sempre tive amigas, assim, eu sou filha única, mas tenho amigas que são como se fossem irmãs pra mim. Então, quando eu não podia sair de casa, porque a limitação era muito grande, elas sempre vieram na minha casa. Nunca teve uma semana que meus amigos não vieram na minha casa. Como eu falei, todos os domingos meus amigos vêm pra minha casa, sabe? Então, eu não sofri tanto essa solidão. Mas eu trabalho com maternidade, então eu acompanho muitas puérperas. E a regra não é essa. A regra é um monte de amigos que são titios enquanto o bebê está na barriga. E depois que o bebê nasce, adeus sobrinho, entre aspas, e adeus amiguinha, sabe? Porque essa amiguinha não pode ir pra balada, porque essa amiguinha não pode ir pro bar, porque essa amiguinha vai ter algumas reclamações, sim, sabe? Porque durante algum tempo, talvez ela nem consiga falar de outro assunto, porque ela tá vivenciando a maternidade tão intensamente que não consegue sair desse tópico. É verdade. Sabe? É. A gente fica monotemática, né? Fica monotemática, e às vezes a gente mesmo quer falar de outra coisa, mas assim, a gente tá tão inserido, tá tão submerso nesse universo, que a gente não consegue falar de outra coisa, sabe? É meio que um estado zumbi, eu diria, sei lá, quando a gente tá no puerpério, e zumbi em N aspectos, é isso mesmo. Mas inclusive, às vezes, e eu vejo muitas mulheres que são abandonadas por suas amigas, e eu diria com muitas aspas, amigas, nessa fase que é a fase que a gente mais precisa de alguém, que é a fase que a gente mais precisa, que como muitas vezes é difícil a gente sair de casa, que vem até a nossa casa. Vem, que traz um bolinho, filme, um cafezinho. Traz um bolinho, traz uma pipoca, faz uma pipoca, minha gente. Lava uns pratinhos, mas às vezes até só de fazer companhia, sabe? Vamos aqui assistir um filme? Vamos assistir uma série, se a pessoa gosta de série? Mesmo que eu tenha que pausar 10 vezes, minha gente. Não importa, aquele momento é pra você se dedicar ali e ver uma realidade. Pra você como amiga, vai durar o quê? Uma visita de 2 horas, sabe? De 3 horas no máximo. Vai te fazer mal se você assistir uma série pausada ou um filme pausado. Ouvir um chorinho nosso. Por um tempo. Houve um chorinho que, dependendo do caso... Tá bom, né? Que dá pra comentar, né? E dependendo do caso, do chorinho, nem essas coisas todas, porque você... Principalmente criança que é amamentada, você bota no peito e pronto. Meu Deus, diga meu mesmo. Eu vi chorar um pouquinho. Divido comigo essa lágrima. Como eu falei, gente, eu tenho amigas maravilhosas. Eu tenho uma amiga que é como se fosse um irmão pra mim. E meu filho, como eu falei, no meu primeiro filho, ele dava muito... Ele demandava demais. E aí teve um dia que eu tava super estressada, tentando botar ele pra dormir. E não tava conseguindo, assim, já tava horas. E ela lá, comigo, na minha casa, não sei o que, esperando e tal. Aí teve uma hora que ela disse assim... Eu posso tentar botar ele pra dormir? E ela é uma pessoa que nunca tinha nem pego um bebê no colo. O primeiro colo que ela pegou foi meu filho. E eu disse... Aí eu fui com aquela super incrédula, assim, não tava dando o menor crédito pra ela. Eu disse, pode, mas você não vai conseguir, não. Aí ela entrou no quarto, entrou no quarto, né, e eu só escutando ele chorando, eu, né, e eu trabalhando na minha cabeça, ele não tá só, ele não tá desamparado, ele não tá desconsolado, ele tem uma pessoa com ele que tá dando carinho, que tá tudo. Aí, teve aquele silêncio, sabe? Aí eu fui bem quietinha. Aí eu fui bem quietinha, abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, ela tava com ele no colo e disse assim: dormiu, mas eu não sei como botar ele no berço. E aí. É, eu acho que tem essa coisa do espírito da pessoa também. Também, ela tava tranquila. Tá exausta, isso. A criança, né? E cara, o que é que custa? Até o batimento cardíaco muda. Até hoje ela fala dessa experiência, sabe? E tipo assim, o que custa a gente fazer isso por uma amiga da gente, sabe? Por uma amiga nossa. Então eu faço esse alerta tanto pra quem tá grávida se preparar, que não se prepara, por mais que a gente... Eu não tava preparada pro puerpério. Mas pra quem... Pois é, eu também não, mesmo que eu tenha lido absurdamente sobre isso. Tava. É, e como eu faço esse alerta muito pra quem tá se dizendo toda animada com a gravidez de amiga, chamando de tia, sabe? Cara, então seja ali, seja companheira, fica ali, coloca essa realidade pra tu também, não vai custar muito pra tu. Segura o bebê enquanto a mãe faz xixi sozinha, são 5 minutos. Pois é, vai, pega essa mãe, vai ali no shopping, cara, vai na praia, vai na praça. Me pega e me deixa, já é muita coisa, né? Afinal, ser amigo não é, é mais sobre estar do que onde, né? Com certeza. Deveria pelo menos ser sobre isso, né? Então, então assim, eu trago esse alerta que, assim, é muito solitário, a gente fica muito solitário, especialmente no puerpério, especialmente quando as crianças são muito dependentes da gente. Depois que a criança tem 2 anos, muita coisa muda pra melhor nesse aspecto. Mas, mesmo assim, a gente ainda fica muito solitária. Então, enfim. Enfim, eu acho que eu falei demais. A gente precisa desse tempo. Eu preciso desse tempo. Eu lembro que quando eu fui viajar, fazer essa viagem, 15 dias, pra mim foi assim, foi, sabe, assim... Foi uma coisa inimaginável na minha cabeça. Eu nunca pensei. Eu nunca tinha passado 2 dias longe dos meus filhos. Sabe? E aí... Mãe diz que eu me inscrevo em concurso pra ficar um dia longe de casa. Mulher, tu não quer passar, não. Tu quer só sair de casa. Tu pensa que eu sou besta. Ai, todo mundo dizia assim, tu vai conseguir não ficar longe dos meninos. Ai, eu vou. Vai conseguir, todo mundo. Vai conseguir. Minha gente, eu passei 15 dias. Eu tava me divertindo absurdamente. Mulher, eu não vou mentir. No terceiro dia, a pessoa esquece até de ligar pra saber como é que ele tá. Gente, tava de boa, de muito boa. Estava de muito boa. E, cara, é assim, falar isso sem culpa, sabe? Porque às vezes parece que se você falar isso, é pra você estar tá, assim, deprimida. Você vai pro inferno. Ai, gente. E não, cara, não, eu falar a verdade, eu fiquei deprimida um dia antes de voltar. É, eu tenho um relato de solidão diferente. A primeira vez que eu fiquei longe da minha filha, de fato, foram 20 dias. Ela já estava com 8 anos. E foi para uma viagem de lazer. E hoje em dia, com essas minhas mudanças, passei um ano em João Pessoa, ela mora em Recife, que foi super fácil, mas já passei 6 meses em São Paulo. E vou passar agora, acho que no total, uns 8 meses aqui na Bolívia. Ela não viaja de avião sozinha, não gosta, então provavelmente eu não vou vê-la, porque como a altitude é muito grande e eu sofri muito, eu não vou baixar 3 mil metros de altura para ir a Recife, para voltar para cá e me lascar. Então, a gente não vai se ver nesse período. E aí tem um outro tipo de solidão, que é você não ter... não ter a faculdade de estar com seus filhos, né? Você é uma solidão imposta por N fatores, a minha é a trabalho, e é consentida e é entendida, e é uma puta experiência, uma grande sorte, mas tem pessoas que estão em outra situação, saúde, é cárcere, enfim. Às vezes é alienação parental, casos que eu conheço em que o pai levou, sumiu, e enfim, a mãe não conseguia ter acesso às crianças. Então, que a gente faz nesses momentos? Então, você vai tomar um sorvete e você pensa assim, poxa, ou então você tem pouco dinheiro e você diz assim, eu vou deixar para tomar esse sorvete junto com meu filho. No meu caso, eu tenho experiências aqui, passeios que estão acontecendo, que às vezes eu penso assim, poxa, eu devia deixar para fazer isso com ela. E aí eu tenho que me lembrar que a minha vida começou a ter essas oportunidades muito depois dela. Minha filha com 13 anos já foi para Orlando, viajou com minha irmã para Argentina, já ficou comigo em São Paulo. Então ela tem outros acessos à viagem e lazer que na idade dela não tinha. Minha primeira viagem de avião foi com 15 anos para Roraima, porque meus pais se mudaram para lá. Então, essa coisa também de você dizer assim, tudo bem, eu usufruí disso agora, eu não estou tirando dela, mas eu acredito que ela vai ter essa oportunidade ou que ela está tendo outras oportunidades. Mas ser... talvez não esteja, assim, não esteja muito claro como que essa solidão da ausência do filho naquele momento ou da opção por estar longe do filho, né? A gente ainda também tem que lidar com essa culpa, que é, ao meu ver, é um dilema como esse de você se trancar no banheiro e chorar porque o outro tá chorando, porque você não sabe mais o que fazer, sabe? Então, é lembrar sempre que existe um self nosso, né, que está ali e que precisa estar ali e precisa se recompor para cuidar daquele outro self. Essa coisa da necessidade de você precisar de um tempo para você, tá? Eu acho que sempre foi uma das coisas que mais me fez falta. Porque eu cresci numa casa cheia de gente, né? Éramos três filhos e minha mãe sempre tinha muita amiga em casa, muita gente. E né, naquela época eu já ficava meio agoniada, porque eu queria estar sozinha em casa. E quando você é mãe, acabou-se, né? Assim, é muito difícil. Hoje eu tenho mais oportunidades, assim. Hoje, claro, às vezes vai brincar na casa da amiguinha, passo o dia lá. Aí eu vou e, tipo, no almoço eu não cozinho, eu peço um iFood. Hoje, normalmente, é uma porcaria, bem porcaria. E, nossa, como eu aproveito isso, gente. Aproveito demais. Porque eu não sei se vocês sentem isso, mas hoje... sendo mãe, eu olho para minha relação com a minha mãe e eu fico olhando, gente, coitada da minha mãe, assim, nesse sentido. Porque os filhos, eles tendem a ter uma relação muito de direito a tudo que é seu. Ao seu corpo, às suas coisas, ao seu espaço. É como se você é a mãe, você tem que ceder tudo. Você tem que ceder o seu corpo na hora que eu quiser colo, você tem que ceder as coisas que você tem na hora que eu quiser, você tem que ceder o seu tempo quando eu precisar. E é uma coisa assim que a criança, ela meio que tem como, é de direito adquirido, né? E uma coisa talvez evolutiva, de, sei lá, de sobrevivência. Mas eu acho que a gente cresce e a gente, às vezes, não passa dessa fase não, sabe? Eu sempre tento não fazer essas coisas com a minha mãe, mas pronto, pra minha prima, que minha mãe meio que criou também, né? Minha prima chega lá e mete a mão nas coisas da minha mãe, e sabe? E faça isso, e faça aquilo, e faça aquilo outro. E eu vejo que, assim, meu irmão também às vezes é meio assim, às vezes minha irmã também era meio assim, e eu, por muitas vezes, fiz coisas meio assim também. Como que a gente acha que a gente tem um direito sobre a mãe, né? Assim, de invadir. E eu acho que a criança, ela tem isso mais aflorado ainda. Eu acho que às vezes isso é difícil, assim, de estabelecer limites sem ter culpa, sabe? Sem sentir a culpa. Pra aprender, né? É difícil. Eu tenho um ex-professor que diz que a culpa é para os católicos. Pois é, então vamos se libertar, né? Agora não é o pentecostais também. É o pentecostais também, né? Eu acho que ele tem que melhorar a frase, né? A frase tem a ver com... Mas talvez tenha realmente uma origem filosófica aí na questão da criação do sentimento de culpa, né? Sim, gente. Só mais um relato curto que envolve a coisa da autoestima, né? Das estrias, que é meu grande terror. Hoje tá, eu me lido um pouco melhor com elas e a coisa do buscar um tempo pra si, né? Que eu fiz dança do ventre e agora eu parei porque questões de horário e tal. Mas é uma coisa que eu sempre gostei, que sempre me fez bem. E a primeira vez que eu pus a barriga de fora, depois da gravidez, foi na aula de dança do ventre, porque eu vi outra mãe que tinha estria na barriga de parto e estava muito à vontade, sabe? De barriga de fora. E eu achei, caramba, que legal. Por que, que eu não tô fazendo a mesma coisa? Eu tô me perguntando isso todos os dias quando eu vou pra praia. Pois é, aí na aula seguinte eu fui de barriga de fora. E aí tiraram foto pra postar no Instagram, não sei o que, da professora. E eu posei tranquilamente pra foto, disse, gente, que coisa maravilhosa. Eu tô conversando com elas. Olha, eu tenho uma teoria que esse negócio de estria, celulite, está para a mulher como carro rebaixado, tamanho da jante, da roda, está para o homem. Eu nunca vi nenhum homem, nem os mais machistas e, enfim, os menos polidos, digamos assim, falando que, ai, nossa, olha aquela mulher como ela tem estria. Isso, ele não sabe nem o nome disso. A maioria dos que eu conheço. E muita coisa que a gente leva em consideração esteticamente, porque a gente está ali consumindo aquele padrão lá, para eles, eu gosto de louro, eu gosto de moreno, eu gosto de perna grossa, eu gosto de perna fina. É basicamente isso, assim, e a gente fica se apegando a esse negócio. E aí, eu tenho uma relação ótima com as minhas estrias, eu tenho uma relação péssima com o meu peito, mas superei botando silicone. E tô nem aí pra elas não, sabe? Eu tô conversando aqui com as minhas, a gente tem uns papos, mas ainda estamos em processo. Cada um tem suas coisas, né? Suas reações. E às vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Eu já mesmo. Senti que o meu caso é comigo. É comigo, é muito pessoal. Eu não tenho nenhum problema com estria. Nenhum. Mas tenho um absurdo com peso, tá entendendo? Já eu com peso. Nenhum, assim, não tava tão ligada. Aí eu me liguei um tempo desse porque fui fazer um procedimento. De estético, para diminuir o impacto das estrias, e quando eu entrei no consultório, a fisioterapeuta olhou para mim e fez, já sei, você quer fazer uma lipoescultura? Eu digo, eu não sei nem para que isso serve. Puta merda! Eu não sei nem para que isso serve, eu só queria, eu queria fazer aquele carboxterapia que eu li na internet, que tem até 70% de efeitos, não sei o que. Ela disse, não acredito que todas as estrias te incomodam, mas eu pensei que era o peso. Meu Deus, que imersão horrível. Meu Deus do céu. Tu não fez lá no zero tato, também, né? Tu não fez lá não, né? Não, fui mais não. Ah, tá, que muito bom. Bem. Vai dar dinheiro a essa pessoa, né? Não, possível, aí a história do dinheiro veio pra mim, rapaz. Eu vou parar de querer pensar em gastar dinheiro com o diabo dessas estrias. Eu vou olhar pra elas uma hora, eu vou enfrentar essas danadas e nós vamos se resolver aqui no tapas entre nós. Eu não vou mais gastar dinheiro, não. Minha gente, esse teu relato... Pareceu comigo que uma vez que eu fui na farmácia comprar um remédio, aí chegou um cara e disse assim, olha, tem esse creme aqui pra manchas, aí eu, certo, interessante, disse assim, mas suas manchas aí no rosto, e eu fiquei assim... Eu juro, eu fiquei assim olhando pro cara... Eu falei, meu filho, eu não tava eu sou muito bruto, eu não né? tava acreditando que ele tava falando isso, sabe? Aí eu disse, eu não tenho interesse, eu adoro minhas sardas do jeito que elas são. Ai, meu Deus. Cara! Eu tinha dito a ele, eu digo, mas fresco, eu passei 3 horas no sol quente pra ficar toda malhada e tu retirando da minha cara. Meu amigo, que ódio! Aí foi isso que eu percebi, que na verdade é o que a gente compra, o que a gente tá comprando, né? E aí eu tô tentando refletir sobre o que eu mesma estou comprando em mercado. Eu não quero me comprar... Eu quero tentar me olhar com bondade, com gentileza, percebendo que esse corpo guardou o outro e que, portanto, essas consequências naturais também são fruto desse corpo que guardou o outro. Entendo isso. Meu Deus. Vamos trocar o WhatsApp, amiga. Gente, queria propor aqui sugestão de consumo, curso, livro... rede social, o que que rola aí para esse papo maternidades? Quem começa? Então, deixa eu fazer a pergunta da ouvinte, porque aí a gente vai para as indicações e quando eu publicar eu posso até colocar, porque existem vários podcasts que falam sobre maternidade, aí eu posso colocar uma listinha, ou passar uma lista, porque tem uma lista com 200 mulheres podcasts, 200 nossa, podcasts nossa. Com mulheres, e aí altos podcasts de maternidade lá, que é bem bacana. Então, a Mila Alves, a Sugar Mila, nas redes sociais, perguntou como é que foi o puerpério de vocês. E aí cada uma já falou um pouquinho, eu acho que a gente podia só arrematar com um resumo. 3 minutos, inscrições abertas. Olha, meu puerpério, eu tinha 19 anos quando eu tive a Maria Luísa, eu estava em Roraima. Meus pais queriam me trazer para Recife, que é um polo médico, né? Mas aí um amigo que fazia medicina disse assim, filho nasce com o médico, sem médico e apesar do médico. Aí eu fiquei lá falou mesmo. Falou perfeito. Adorei ter o teu amigo. Eu queria... Também. É, eu queria ter um parto normal, domiciliar, há 13 anos atrás. Iam me amarrar, iam me prender, mas não iam deixar. Então, ainda mais tinha a história de ser primigesta, não sei o quê, se já fosse o segundo filho. Enfim, altas lendas urbanas que, graças a Deus, estamos superando. Então, mas queria ter o parto normal e aí conversei com o meu obstetra que eu ia entrar em trabalho de parto, ia ser normal, mas que se eu desistisse e o menino tivesse coroado, ele ia empurrar a cabeça do menino e fazer uma cesárea, porque se eu não pudesse mandar no meu parto, o bicho ia pegar. Mas eu tive uma contração com 38 semanas que eu naquele momento pensei, se tiver alguém pegando em mim, na hora que eu senti essa dor, eu vou matar. Aí eu decidi fazer uma cesárea, foi muito tranquilo. Eu adorei a minha cesárea, eu acho que o parto tem que ser escolhido pela parturiente, né? pela mulher, e ela tem que ir tranquila nisso e tal, então minha cesárea foi muito boa. Eu tenho muita alergia medicamentosa, então eu tive alergia a tudo que me deram, e eu tive um pós-parto cru, sem medicação analgésica, sem nada. Meu pós-parto foi muito difícil por conta disso, doloroso. Na hora que a Malu pegava o peito, eu senti uma dor que eu ia no inferno, abraçava o diabo. Era uma dor aguda, assim, quando ela sugava. Então, eu não conseguia segurar ela no colo, porque eu tinha medo de, durante a dor, eu soltar. Vê que coisa louca, né? Como se a gente soltasse um filho. Eu tinha medo de soltar ela. Então, alguém vinha, botava ela no meu peito. Quando vinha essa dor, eu tinha que tomar um copo de água, senão eu desmaiava. A sensação era de desmaio mesmo. Então, era um copo de água. A dor passava e eu fazia o resto sozinha. E fora isso, fora essa dor, né, da cirurgia e da primeira sugada na amamentação, para mim foi tudo muito, muito tranquilo. Para mim, o parto foi tranquilo. E eu tive muita sorte, porque a minha obstetra, inclusive, já se aposentou, tadinha. Era um amor de pessoa. Indicada até por Heloísa, que é aqui do Arretadas também, assim, foi minha obstetra, minha ginecologista por muitos anos. E ela veio no meu quarto, ela me deu toda uma consultoria de amamentação, ela me ensinou a pega, ela me ensinou como fazer para interromper o fluxo do leite. Ela me ensinou tudo, tudo, tudo, assim. Então, a amamentação para mim foi muito tranquila. Eu vejo muita gente teve muito problema com a amamentação, eu não tive, porque eu fui muito bem orientada. Mas as questões hormonais, eu acho que foram bem pesadas. Primeiro dia que eu cheguei em casa, à noite, a gente saiu do hospital e eu deitei para dormir, né? Simão tava do meu lado. Na hora que eu deitei, eu tive uma crise de choro, que eu acho que eu nunca tive uma crise de choro como aquela na minha vida. E era um monte de coisa me passando pela cabeça e basicamente o resumo era, fodeu. O que é que eu vou fazer com a criança? Eu tô lascada, eu tô sozinha, assim, eu tinha muito... Ir pra casa é uma merda, né? Exato. E eu tive na minha cabeça isso, eu tô fodida, eu tô sozinha no mundo com a criança. Olha que coisa maluca, porque eu tava ali com um companheiro que já tava comigo há 4 anos, que eu sabia que não ia jamais deixar nem a mim, nem a minha filha, por mais que algum dia a gente se separasse e tal, ele nunca ia abrir mão da filha. E eu tinha minha mãe, eu tinha minha família, eu tenho muitos amigos e tenho, assim, que são irmãos, assim, irmãs mesmo, de coração, e que continuam me ajudando a criar minha filha. Mas na hora só passa na cabeça que você tá sozinho, porque é uma responsabilidade imensa. E os hormônios, assim, eu acho que tudo enlouquece muita gente. Então foi uma crise de choro imensa e, assim, muito medo. Eu tinha muito medo o tempo todo e, ao mesmo tempo, eu tinha umas coragens muito loucas. Tipo, a menina, eu tinha muito leite, eu doei muito leite, porque eu tinha muito, era uma vaca leiteira, assim, eu ia dormir e acordava com o lençol da cama, minha camisola, tudo. Às vezes até meu marido, coitado, dormindo do outro lado, acordava sujo de leite. Porque era muito leite mesmo. Então, quando eu ia dar de mamar a Clara, eu sentia, assim, saindo muito. E era tanto leite que ela não conseguia tomar tudo de uma vez. Então, era muito frequente ela se engasgar. E toda vez que ela se engasgava, aí eu já tinha visto em algum lugar que eu não lembro como é que você... A manobra de desengasgue para bebê, que é diferente da de adulto, né? Que você inclina um pouquinho assim o bebê, você pega ele pela barriguinha, vira ele para baixo, põe a cabeça um pouquinho inclinada e dá uma tapa nas costas, forte assim, passando a mão para frente. Talvez Fernanda encontre aí o link ensinando a manobra, que pode ser útil para futuras mães. E eu fazia isso com muita tranquilidade. Minha mãe, que já tinha cuidado de 3 filhos, ficava, ai meu Deus, a menina tá se focando. Eu pegava assim, já desengasgava ela frequentemente, bem tranquila. E ao mesmo tempo eu tinha uns medos muito loucos, assim. Então foi uma coisa muito doida. E sem falar que quando ela nasceu, eu tinha 24 e ia fazer 25. Eu tava no meio da escrita da minha dissertação. E o mestrado para mim sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer. E eu quase não terminei o mestrado, porque quando ela nasceu eu não consegui escrever, porque um recém-nascido, além de todo o tempo que você não tem, você está sempre preocupado com ele, eu não conseguia pensar, focar. Eu me senti burra por muito tempo. E aí depois eu descobri que a coisa da amamentação, ela mexe um pouquinho com os níveis de alguma coisa no corpo, que eu não vou lembrar agora. E assim, às vezes você fica mais lento para pensar, sabe? Então, eu tive muita dificuldade nesse momento. Então, para mim foi muito complicado, porque eu pensava, meu Deus, eu queria tanto isso e eu não vou conseguir fazer. E estava muito associada à coisa da maternidade, né? E eu lembro que quando ela foi nascer, eu disse pro meu orientador, não sei o quê, quando minha filha nascer, quando ela fizer 1 mês, aí eu volto a escrever, não sei o quê. Aí ele deu uma gargalhada, né? Porque ele tinha 2 filhos, ele fez, minha filha, você não sabe o que é um bebê em casa, não. Você não tem noção do que é um bebê em casa. Eu disse, não, professor, mas minha mãe me ajuda. Ele fez, pode ajudar 30 pessoas. Mesmo assim, você não vai conseguir. É melhor pedir prorrogação logo, só que pedir prorrogação 2 vezes, né? Foi uma loucura. Quase não termino, mas enfim, terminei. E foi isso, assim, mistura de hormônios, medos, a falta de preparo que eu sentia e a frustração de não conseguir fazer a minha dissertação com a tranquilidade que eu tinha planejado fazer, né? Terminou, Raíssa? Uma coisa que tu disse aí... Terminei. Em relação a... Deixa eu só contar essa rapidinho. Que eu não tinha me lembrado, é porque faz muito tempo, né? Também. Combinar. Aí que eu tive uma parada que não chegou a ser depressão pós-parto, mas eu, quando ela foi pro quarto, eu não queria pegar ela no colo. Eu deixava todo mundo que foi visitar pegar ela. Ela ficou muito estressada à noite, porque ela saiu de dentro do útero com um monte de mão, porque eu só pensava assim, isso aqui tá muito bom para ser verdade, tá muito perfeita, a menina tá saudável, eu tô saudável, uma das duas vai morrer, é melhor a gente não se apegar uma à outra. Isso era eu tentando justificar para mim mesma aquela rejeição, medo, sei lá o quê, porque tinha um recém-nascido ali que eu tinha que dar conta. Então, eu não pegava ela no colo no hospital, eu só fui construir uma relação com ela depois que eu fui para casa, de fato. Mãe também me rejeitou, Thalita, nos primeiros dias. Foi um parto bem sofrido para minha mãe, ela quase morreu e eu quase morri também. E aí, ela, nos primeiros dias, ela não queria nem me ver. Eu acho que ela diz isso também, tinha medo de eu morrer. Mas eu acho que é também a dificuldade de admitir que houve uma rejeição, porque mãe não pode rejeitar um filho, né? Uma mãe não pode rejeitar um filho. Aí ela criou esse lugar de subterfúgio para ela, que é porque ela tinha medo de eu morrer, ela não queria perder aquele bebê que ela tinha acabado de sofridamente parir. É muito complicado a mente da pessoa, né? Como fica no pós-parto. Pra você ver esses relatos, você vê como a mente da gente fica de certa forma... Não fica normal pós-parto. A gente não pode dizer que é normal, gente. Não pode. Eu tive... Meus 2 puerpérios foram bem distintos um do outro. E eu atribuo muito o meu emocional também, como estava no momento. Minha primeira gestação, eu planejei para ser um parto domiciliar. E por N motivos, acabou numa cesárea. E isso foi muito frustrante para mim, muito frustrante o olhar de todo mundo, porque eu estava muito frustrada, muito mal com aquela experiência. E todo mundo olhava para mim como se dissesse assim, tu tá reclamando de quê? Olha aí teu filho saudável e tu saudável, sabe? Não sabiam de tudo que eu tinha passado ali, sabe? Como Thalita falou... não importa se é parto normal ou se é uma cesárea, contanto que você seja respeitado nas suas escolhas, sabe? E assim, isso foi muito forte pra mim. eu acabei tendo uma depressão pós-parto, não muito, não uma depressão pós-parto absurda, mas foi uma depressão pós-parto. Hoje eu encaro como isso. E ao contrário do que se imagina como depressão pós-parto, que sempre se vê a depressão pós-parto como essa rejeição da criança. Comigo foi exatamente o contrário, eu não deixava ninguém cuidar do meu filho, nem o pai. O pai teve que dar uma brecada em mim e dizer assim, olha, eu sou o pai, eu também posso cuidar, tá entendendo? Porque eu não deixava ninguém, eu não deixei, ao contrário dos relatos que já tiveram aqui, que mãe, tia, sogra foram pra casa da pessoa, eu não deixei ninguém pra minha casa me ajudar. Ninguém. Eu não admitia que ninguém fosse me ajudar. É como se eu quisesse mostrar a mim mesmo que eu era capaz. E isso me consumiu de uma forma, assim, absurda. Né? Quando ele acordava, na última acordada dele da madrugada, eu chorava absurdamente. E muitas vezes me escondia do meu esposo, porque eu não queria que ele acordasse, que ele visse. Então foi bem complicado essa fase, sabe? Muito complicado de lidar, muito solitário, muito triste, de uma cobrança absurda, de uma culpa absurda. Eu carregava um peso de uma culpa nas minhas costas que é desumano, sabe? Que a gente não merece passar por isso. E eu não conseguia falar do nascimento do meu filho por um ano. Por um ano eu não conseguia falar de como ele tinha vindo chegado ao mundo. E com um ano eu coloquei aí eu mentalizei aí algumas etapas de superação. Uma delas, inclusive, foi ao consultório da médica, pegar o prontuário e ir ao consultório da médica destrinchar tudo que ela tinha feito comigo. E o que isso levou, sabe? E, enfim, foi bem complicado. Até que foi por aí também que eu fiz o curso de doula, porque eu não queria que outras mulheres passassem pela experiência que eu passei, tá entendendo? Então foi bem complicado para você ver como essa questão do parto também mexe muito com a gente. Sabe, um parto violento, uma mulher que é desrespeitada, uma mulher que não é informada, enfim, N tipos de violência no parto, violência obstétrica, né? A repercussão disso às vezes é a vida inteira. E no pós-parto da minha filha foi um completamente diferente. Eu tinha outra cabeça, eu tinha outra mentalidade, eu busquei uma equipe completamente diferente. Eu tive meu parto em casa, da minha segunda filha. Não vou dizer que foi porque foi em casa que eu não tive depressão pós-parto, não. São N fatores. Uma pessoa que pode ter o parto sonhado e ter depressão pós-parto, sabe? São vários fatores, não é um único. Mas assim, o puerpério da minha filha, eu já aceitei ajuda. Eu já aceitei ajuda da minha mãe, eu já aceitei ajuda da pessoa que trabalhava na casa da minha mãe. Aceitei ajuda. Todo mundo que vinha pra ajudar, eu tava aceitando, minha gente. Qualquer pessoa que chegasse na minha casa, eu tava aceitando ajuda. Então foi muito leve. O pós-parto da minha filha foi muito leve. Eu até falo assim, nem pareceu puerpério. Sabe? Nem pareceu puerpério. Era... E ela também foi uma criança muito tranquila. Eu também acho que uma coisa também tá ligada à outra, enfim. São vários fatores, como eu falei. Então, assim, meu puerpério do primeiro filho foi um inferno. É muito complicado falar isso, né, também. Mas, assim, é a verdade. A da minha filha foi, assim, foi um sonho. Tanto é que eu e meu esposo também falam assim, se todo recém-nascido e todo pós-parto fosse como o da segunda, a gente ia ter um filho a cada ano. Mas não é, tem outras coisas, né? Enfim, basicamente isso. O meu puerpério, eu... Assim como o Rafa, eu me preparei para um parto normal, fiz tudo, planejei, fui acompanhada, tive doula, tive acompanhamento fisioterápico, usei o Epino. Tu chegou a usar, Rafa, Epino? Usei, mas não tem evidência científica nenhuma, pois né? Usei Epino, testei posições, fui para banqueira, isso, né, toda... E nas reuniões de apoio eu era faladeira, eu era aqui ia arrasar, ia ser sucesso demais. Todo mundo tá convidado para assistir, vai ser lindo. E aí minha bolsa estourou 8 horas da manhã e já veio com mecônio. Aí eu, a rainha do Google, botei lá no Google. Mecônio, não é indicação de cesárea. Ótimo, já cheguei na maternidade dizendo, não, vamos fazer cesárea. Tenha calma, que eu sou uma mãe estudada, quero fazer o cardiotoco. Aí o médico fez o remédio, o examezinho do coração do bebê, né, mamãe? Esse cardiotoco é só pra verificar como é que tá o coraçãozinho do bebê, porque mecônio não é indicação de cesárea, mas é um indicativo de sofrimento fetal. Então eles fazem um cardiotoco pra verificar como é que o bebê tá. O bebê estava ótimo, então vamos esperar. Esperamos, doula lá, tal. Só que eu não evoluía. E o tempo passava e me angustiava muito, porque eu não tive equipe médica. Eu fiz o acompanhamento com doula e com a profissional do aleitamento e a consultoria fisioterápica, mas eu, por questões financeiras mesmo, não tive condições de pagar a equipe médica. Então, eu fui pro plantão no plano de saúde, né? Lidar com a equipe que eu não conhecia, dois médicos que eu conheci na hora, porque o médico que me acompanhou para fazer o parto normal cobraria mais alguns milhares de tarroquês por fora, que eu não dispunha naquele momento. E aí, mais ou menos 3:30 PM, eu entrei na maternidade 9:00 AM. 3:30 PM, o médico bateu na minha perna e disse, olha, daqui pra frente é por sua conta. E aquilo me arrasou. Eu não tava preparada... Claro que arrasa Eu não tava preparada pra uma cesárea. Eu não tava preparada emocionalmente. Minha casa não estava preparada pra uma cesárea. Eu não pensei como seria ter um parto por meio de uma cirurgia. Eu simplesmente não pensei. Então, eu tenho uma casa que o meu quarto... O nome do médico era... Hã? Pôncio Pilatos? O quê? O nome do médico era Pôncio Pilatos? Exatamente. Daqui pra frente é por sua conta. Porque, na verdade, quando eu entrei na maternidade, ele já queria fazer uma cesárea. Porque ele viu... Gente, quando a gente entra nisso, infelizmente, a gente tá entrando na instituição... Sabe? E aí, dá pano pra mão. Aí ele já queria, ele viu a cor do líquido amniótico, ele já disse, aqui é cesárea, meu bem. Sabe assim, a insistência pelo cardiotoco foi minha. E aí, eu acho que o fato de eu ter exigido já mexeu um pouco com o ego dele, né, e tal, enfim, porque todo médico faz alguma cirurgia, então o obstetra tem que fazer cirurgia também, não pode ser médico só que aperta a minha mão e diz, vamos lá, mãe, eu tô aqui contigo e vai dar certo. Não pode ser esse o papel dele, tem que ser um corte em mim, né? Enfim, aí foi pra cesárea com meu despreparo emocional, com minha casa despreparada pra uma cesárea. Eu tava tão despreparada pra cesárea, minha gente, que eu não tinha ninguém da minha família. Por quê? Porque como ia ser um parto normal, eu ia arrasar, ia ser sucesso, e no outro dia eu estaria subindo essas escadas, eu sequer preparei a minha mãe para estar na casa quando o Marcotá fosse nascer. Minha mãe chegou, o Marcotá já tinha nascido, no outro dia de manhã eu já recebendo alta. Eu passei as primeiras 14 horas no hospital sozinha, num quarto em que ao lado eram duas pessoas estranhas, que eu nunca tinha visto na minha vida, vomitando para essas pessoas. Porque eu não tinha minha mãe e Martinho precisava resolver coisas do bebê, como certão de nascimento, como preparar a casa para receber alguém que agora está operado, enfim. Foi lidar com as outras questões para as quais nós não nos preparamos, né? Que isso me fez refletir muito sobre planejar melhor, ter controle, né? A gente não tem controle das coisas. Então, o meu puerpério começou difícil por isso, porque eu comecei despreparada para uma situação que eu não havia pensado, que era estar cirurgiada. Que aí a Raíssa colocou isso muito bem, o levantar e a dor, e a gente quer levantar nos sustos, né? Porque o menino chorou, a gente tem a sensação que tem que correr na mesma hora. E aí você depender de outras pessoas para se levantar, para se sentar, para fazer xixi, enfim. Isso mexeu muito com o meu emocional. Porque o parto normal para mim era necessário, para eu não precisar de nada disso, porque eu sou muito autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Isso me quebrou e eu demorei a reagir. Acho que mais de um mês para reagir com isso. E aí pronto, aí eu entrei nessa que Rafa entrou. Eu precisava amamentar, eu precisava dar conta do resto, já que não pude parir. E, enfim, demorei, precisei ouvir relatos. Eu ouvi um relato, por exemplo, de uma pessoa que me mandou uma mensagem no privado, na época eu tinha Facebook, eu já não tenho mais, por questão de sanidade mental mesmo. Aí essa pessoa me mandou, Jordana, sempre reparo que suas postagens têm um quê de amargura porque você não conseguiu parir normalmente. Eu quero lhe dizer que eu já pari um filho normal, dos meus quatro, e era um aborto. Eu precisei esperar o bebê sair porque não podia haver intervenção no meu caso. E foi muito sofrido, parir um bebê que eu não ia segurar mais no colo. Aí isso também disse, meu Deus, mais culpa, né? Pronto, agora eu me sou culpada porque mais culpa, o meu menino nasceu bem, eu tô bem, então era pra eu estar comemorando, era pra eu estar feliz, eu tô aqui lamentando porque não consegui abrir as pernas, botar força e botar o menino pra fora, feito uma índia como eu queria ser. E aí depois que eu desencanei, não sei nem se desencanei, na verdade, talvez eu tenha conseguido superar, né? Mas desencanar, a gente quer ter um segundo só pra provar que tem um parto normal na história, na jogada, dentro da piscina agora, porque a piscina não tava nem incluída, agora eu quero. Me chama, Jordana! Me chama! Aí, melhorei disso e aí talvez as coisas tenham andado melhor. Tive o acompanhamento do aleitamento, eu acho que isso é muito bom, ter uma pessoa que tá olhando pra você e tá dizendo, ah, a pega tá correta, dói porque dói mesmo, fere porque fere mesmo, você não é anormal, tá tudo caminhando, vai dar certo, porque feriu, porque rasgou, eu tive que ir pro sol, e é uma coisa muito estranha, porque os condôminos passam e vem aquela mãe com os peitos no sol, né? E aí o estado hormonal da gente, meu marido às vezes dizia, deve ser engraçado, tá no carro saindo pra trabalhar, olhar pra cima e ver uma mulher, só eu quero que se lasque. Quero que se exploda, eu tô nem aí, pode chamar a polícia. Eu não tiro meus peitos do sol, não tem quem faça, porque a sensação é maravilhosa. Tá aqui curando tudo, cicatrizando tudo, é uma delícia isso, eu não saio mais do sol por nada. Vou viver com os peitos no sol e acabou, se vai faltar agora, mama, no sol. E... não queria ser índia. Pois é, a gente fica louca, né? Fica louca. Pronto, eu tenho no meu puerpério, minha irmã disse, Jordana, tu não está no estado normal, sabe por quê? Por quê, querida? Se tu tiver com fome, alguém passar com comida e for um estranho, tu pede. Isso não é muito normal. Quer dizer que as pessoas normais não andam pedindo comida estranha. Janine, eu peço. Pede, Jordana, tu olha assim e faz, tu vai comer isso tudo? Tu não quer dar uma parte, não? Eu digo, não, Janine, não faz isso, não. Faz. Você não está bem, querida. E aí, pronto, se vê como uma pessoa que não está bem e que vai dar tudo certo, porque é uma merda mesmo, mas você vai superar. Mas demorei pra perceber que isso tudo era normal, porque eu queria muito ser muito forte. Talvez por conta disso tudo, a culpabilização, enfim, a construção desse ser social, mãe sagrado, imortal, imaterial, enfim, superior, que sofre tudo, tudo padece, tudo crê, tudo vence, sei lá como é o texto bíblico que diz, mas enfim... O puerpério foi um pouco disso tudo, mas também foi muita coisa legal, porque foi desconstrução de coisas que eu precisava realmente desconstruir. Então, vamos para as indicações, vamos começar a se encaminhar para o fim do episódio. Thalita, vai, você tá doida para dar indicação. Ai, meu Deus. Netflix tem uma série que fala sobre crianças e o desenvolvimento, daqui a pouco eu digo o nome dela. Tem um curso que eu acho surreal, que mudou minha vida, do Murilo Gann. Eu vivo falando nele. Eu fiz com ele reaprendizagem criativa, ainda estou cursando. E ele tem uma versão que chama Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas, em que ele atua junto com uma psicopedagoga. E é uma coisa assim, surreal, porque você faz esse cri-cri-cri, seus filhos não precisam pagar o RC, né, que a gente chama, que é o reaprendizagem criativa. Que é isso, a gente vai criando bloqueios para a criatividade ao longo da vida, e a gente vai sendo colocado dentro de uma caixinha para caber, e a cumprir as regras da escola, e agora quando você chega no mercado de trabalho, principalmente nesse momento que a gente está passando, que eles vão sentir muito mais, que é de transições rápidas, e a pessoa olha para você e diz, pense fora da caixa, inove, seja criativo. Como se eu estava nos últimos 20 anos tentando acertar o gabarito do vestibular. Então, para mim, foi um curso transformador e não fiz o cri-cri-cri porque Malu já está muito grande e já tem assim, tipo, muita coisa que eu fui vendo eu já estava fazendo sem perceber. Esse livro também, Domando Sua Ferinha, ele é muito legal. E agora o documentário que eu tô aqui procurando no Netflix, então alguém pode dar outra sugestão enquanto eu acho aqui uma. Eu quero saber se esse Domando Sua Ferinha serve pro animal, porque bom, não tá deixando a gente com o episódio latindo enlouquecidamente aqui. Ele tá sentindo falta de um colinho. Eu tenho uma amiga que é mãe de Shih Tzu também, e a Shih Tzu dela desenvolveu uma ansiedade, um transtorno de ansiedade que ela surta quando ela fica sozinha em casa. Então eu acho que deve rolar algumas coisas assim para os pets também, sabe? Mas deve ter uma literatura mais específica. Sim, com certeza. Vai, Raíssa, tua dica. Então, eu tenho um filme que é maravilhoso, que se chama... Tully ou Tully, se for, enfim, a portuguesar, que é com Charlize Theron e a outra atriz, acho que é Mackenzie, alguma coisa, ela não é muito conhecida, que é a história de uma mãe de três filhos, cansada, arrasada, né, pela rotina e tal. E um belo dia o irmão dela dá um presente pra ela, que é uma babá para cuidar das crianças à noite para ela poder dormir. E as duas desenvolvem uma relação muito massa, assim, o filme é muito legal. Na Netflix não tem, mas tem no Amazon Prime. E o Amazon Prime tem coisas maravilhosas. E a assinatura dele tá bem baratinha, tá R$7,90. Então vale a pena, viu, galera? Vale muito a pena. Eu tinha mais indicações, mas o Renascimento do Parto, na verdade, eu acho que é interessante para quem tá grávida, para quem tá querendo processar essa coisa do parto que não rolou, né? Tem, acho que agora vão lançar o 4, mas tem o 1, o 2 e o 3 na Netflix. Então... Ah, já tem o 3? Eu achava que era só o 1 e o 2. Já é uma trilogia. É. Aí, assim, eu acho que vale a pena dar uma assistida para quem tá nesse processo, né? De procurar se informar. Tem outras coisas também, mas no momento eu acho que essas são as duas indicações. Assim. Tully, eu acho que é uma coisa que mexe muito com toda mulher, sabe? Com essas expectativas, com essa quebra de expectativa dessa coisa de duelar com outras mulheres que a sociedade fica querendo impor pra gente. E no fim das contas, a gente vê que quem ajuda, que quem se solidariza, quem se irmana, quem abre a casa, a vida, o coração pra gente, sempre são outras mulheres, né? E eu acho que o filme, ele mostra um pouquinho disso, assim, é muito legal. Vai lá, Jordana. Eu não tenho indicação de livro hoje, não. Não é especificamente sobre a maternidade. Eu queria aquele do... Eu não sei pronunciar o nome dela, Chimamanda Ngozi. Eu não sei dizer o nome da autora. É Chimamanda Ngozi. Pois, é um nome difícil. Eu não sei pronunciar, não. Mas eu gosto muito do livro dela, daquele livro curtinho, para educar crianças feministas. Acho que é uma literatura interessante para homens e mulheres. Eu indico a página Militância Maternativa, MMA. É uma página do Instagram que traz temas que eu reputo de grande relevância para também, mais uma vez, para homens e mulheres. São textos bem curtos, mas a problematização é que é legal. Assim, tipo, estava aqui passando os olhos. Por exemplo, ela lançou uma série, Filhos Não Existem para Suprir Suas Carências Emocionais. Sabe, o papel, amor não é salário em pagamento de sacrifício, a maternidade precisa de suporte. Aí ela faz um texto de 5 parágrafos, mas só o mote dela já é massa para você conversar. Filhos não são apólices de seguro, aquela mãe que pensa que tá criando um filho para não ficar só no futuro, né? Uhum. Enfim, amor nos tempos de cólica, eu acho fantástica. A de hoje eu já compartilhei no Instagram, que é exatamente essa. Se sua aparência é tudo o que importa pro seu parceiro, talvez ele não esteja vendo o que realmente importa, que é o que me toca, me atravessa mais, a questão das estrias, né? Assim, na parte do corpo e da autoestima, e eu achei muito bom para mim ler. São essas as duas indicações. Rafa, você tinha até falado de um livro no meio do episódio e acabou meio atropelado pela conversa. Você quer indicar esse livro? Você quer indicar outras coisas? Vamos lá. Já indicaram aqui, mas minha indicação, até por eu estar na área, é assistir o Renascimento do Parto, para quem vai entrar nesse mundo materno, né? É muito focado na questão do parto, né? Até o nome, o Renascimento do Parto, mas eu acho muito bacana, até para você ter uma outra visão, porque a nossa sociedade tem uma visão completamente diferente do parto. Né? Tem um livro, assim, tem uma autora chamada Laura Gutman, que eu tenho altos pés atrás com ela, mas se você consegue filtrar, você consegue pegar muitas coisas bacanas. Aí tem um livro, Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, que eu acho muito massa. E o livro que eu comentei no início, que eu ia comentar, era assim, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. É aquele livro que eu amo e odeio, literalmente. Tem hora que eu odeio esse livro, eu não gosto nem falar que ele existe. E eu digo que se você for para ler ele, nunca leia depois que você tenha filho, leia antes. Porque assim, você pode entrar num processo de culpa absurda, você pode entrar no vórtice aí de culpa que você não vai sair nunca mais da sua vida. Mas se você ler antes, assim, com um filtro, com uma coisa, tem muita coisa bacana. O que eu ia comentar na época é que esse livro muitas vezes lhe traz uma questão de culpa que eu totalmente descarto, sabe? Mas é por isso que eu recomendo ele, mas com muita paciência mesmo. Eu nem sei mais se eu recomendo mais. Juro a você, já teve uma época da minha vida que eu pegava esse livro e queria dar para todas as mulheres que estavam grávidas. Hoje em dia nem a pau, não dou para nenhuma mulher grávida e muito menos para quem tá com um bebê no colo. Porque é um livro que você tem que filtrar. Mas se você conseguir filtrar, se você tiver inteligência emocional para filtrar esse livro, você tira muita coisa bacana. Então é uma coisa com muito assim, sabe? Muito. Mas uma coisa que eu recomendo mais do que qualquer livro, mais do que qualquer filme, mais do que qualquer coisa, é você conseguir fazer grupos maternos. Sabe? Eu acho que... Agora, grupos maternos pequenos, não de um Facebook que vai lhe trazer toda a culpa do mundo e que vai ser uma briga de quem é a melhor mãe. De quem se sacrifica mais para ser a melhor mãe. Não, não é isso. Grupo materno de apoio. Grupo Muito materno. Bom. Grupo materno de estar ali no dia a dia, mostrando a realidade, de estar pegando na tua mão e te levantando. Passei a noite acordada com meu filho doente, pega na mão, você tá cansada, assim, pode reclamar, tá entendendo? Pode reclamar. Deixe sua reclamaçãozinha bem aqui, deposite bem isso. Aqui. Porque, assim, pra mim, ter um grupo materno de apoio, pra mim, assim, é questão de sanidade mental, sabe? Ter mulheres ao meu lado, que vai estar tá compartilhando comigo essa lida, que sem olhar torto, sem me julgar, sem nada, simplesmente escutando e me apoiando, e dando a mão quando necessário, pra mim é melhor do que qualquer livro, é melhor do que qualquer filme, é melhor do que qualquer coisa, sabe? Então eu indico isso, procurem mulheres que tenham filhos numa faixa etária legal, que tenham uma visão de mundo parecida, porque também se não tiver, aí vai ser o caos geral, que tenham uma visão de mundo parecida e que possa ser apoio, sabe? Eu tenho um grupo, começou meio que virtual e tornou mais real, e hoje em dia, assim, é no dia a dia mesmo, sabe? É no dia a dia mesmo, e assim, não significa a gente falar só de filhos, não, sabe? Muito pelo contrário. Tem hora assim, que a gente tá conversando... A gente já falou de peito de fora, ninguém, tá? Tem hora delícia. Que se você pegar a conversa e dizer assim, minha gente, isso é um grupo materno, tem certeza. Eu vou saber, né? Vou até compartilhar uma história, sabe? Aqui. Não, não, só isso. Ah, tá. É porque você falou de grupo materno. A Isabela teve que sair mais cedo, mas ela já reclamou pra mim algumas vezes da coisa dos grupos, né? Acho que justamente por isso. Eu realmente não tenho como afirmar. Seria muito bom se ela aqui pra dar o parecer dela. Mas ela tava num grupo virtual, eu acredito que por WhatsApp, e ela saiu e tá sem grupo de maternidade, justamente porque no grupo não rolava tanto apoio como quero esperava. O que estava rolando era competição de quem era a mãe mais fantástica, de quem, sabe? Ou então, muito julgamento de... Ah, mas ele não dorme na cama com você? Ah, mas ele dorme na cama de você? Tudo era o problema. Se peito era um problema, dava peito era um problema. Se dormia na cama era um problema. Se não dormia na cama era um problema. Tudo que você imaginar, o que você fizesse, era um problema. E por aí... isso que eu falei que tem que ser um grupo menor. Isso. Porque se for aquele grupo, por exemplo, Mães de Março. Minha gente, isso é o caos. Mães de Outubro, gente, não caia nessa treta, não caia nesse limbo, porque vai alaçar com sua sanidade mental. Não, esse nome parece uma coisa assim, né? Mães da Candelária. Parece coisa de sofrimento mesmo, né? As Mães de Outubro. Sério, parece bizarro. Eu não sabia que existia, não. Existe, é pior. Eu não consigo participar. Já vi grupo tipo Mamães de Teus. É o que? Sério? Eu não consigo participar. Mamães de Teus. Jesus. Gente, sabe qual é o nome do meu grupo materno? Já pensou? Vou dizer o nome do meu grupo materno. As Monas Divas. Ai, maravilhoso. Ai, meu Deus. Ei, Jada, agora eu tô pensando que o maior grupo materno que deve haver deve ser as Mamães do Enzo. É verdade. Eu não consigo participar de um grupo de escola. E foi muito bom minha filha ter crescido, porque não precisa mais. E aí eu consigo ficar fora do grupo de mães de escola, porque acabou com minha sanidade, assim. Chegou um dia que eu estava desempregada, estudava para concurso, chegou um dia que eu disse, não é possível que eu seja a única pessoa desempregada nesse grupo. Surreal. É foda. Jordana, qual é a tua segunda indicação? Ana, eu ia indicar exatamente isso que a Rafa começou a colocar, que é tipo, deixa também de seguir as indicações que as pessoas fazem, se não tá te fazendo bem. Seguir seguir página de mães fantásticas. Tá te fazendo mal? Deixa de seguir. Ler textos extraordinários sobre mães, sucesso total, enfim, 2.20, Nimbus 2019, deixa de seguir. Tá te fazendo mal enquanto mãe, tá te colocando num lugar que não te cabe, assim, que tá te trazendo sofrimento, deleta mesmo, deleta e liga o foda-se, porque... Pronto, eu disse isso pra uma amiga, que ela perguntou, no fim das contas, eu acho que nossa função, fulana, nesse momento é sobreviver e fazer com que essa criança experimento social também sobreviva a gente. Então, todos os dias eu comemoro um pouco por ter sobrevivido a mais um dia e ter conseguido deixar a Marco Otávio ileso nesse outro dia. Pronto. Estamos bem, estamos indo, tá dando merda, mas a gente também tá construindo alguma coisa legal. Uhum. Com certeza, é um trabalho de formiguinha, uma hora você vai ver. Ah, sim, é porque eu esqueci de a indicação mais importante, que são os nossos episódios anteriores, né? Pra quem não ouviu ainda, ouça os nossos episódios anteriores. Olha, tem todo um ciclo aqui, viu? Tem menstruação, que antes de chegar no bebê a gente tem que entender como é que funciona esse ciclo. Rafa dando várias informações legais pra gente. Aí depois a gente falou sobre saúde mental no trabalho, porque, enfim, saúde mental tá em tudo por aí mesmo, né? E o último episódio, que foi sobre Chernobyl, que foi um episódio que ficou super divertido, em que a gente fala sobre relacionamentos tóxicos, então é bom você se ligar pra, enfim, como disse Fernanda, evitar se envolver com um Chernobyl, porque ter um Chernobyl como pai do seu filho não vai ser legal não, galera. Então escutem, porque vale a pena. Lembrei, procurei, achei as indicações. Tem dois filmes que esse documentário é O Começo da Vida, no Netflix, fala como é que a criança vai descobrindo o mundo, eu acho isso fantástico. Aprender como é que a gente aprende para continuar aprendendo, é isso que eu tenho feito, observando crianças muito pequenas, não a minha mais. E a minha continua sendo, né, meu experimento empírico maior. Juanita é um filme, é um romance da Netflix também, que é uma mãe que chega uma hora que ela olha para dentro de casa e fala tchau, se virem, deem um jeito de sobreviver, porque... E os seus filhos são adultos, então essa coisa assim também de qual é o valor que existe na minha ausência, sabe? Até que ponto ser dispensável não é tão maravilhoso para o desenvolvimento deles. Ou, dizendo isso de uma forma muito poética, como diria Maria Montessori, qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao seu desenvolvimento. Lembrei também de um livro que não é claramente focado em criança, mas foi um livro que deu um 360 na minha cabeça, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela está com uma palestra também no Netflix agora, tem o TED dela. E no livro, que para mim é melhor do que o TED, melhor que o Netflix, ela tem um último capítulo que é focado nos filhos. E aí, junto com esse livro, outro que recém mudou minha vida foi Comunicação Não Violenta. Por que desses dois livros? Os dois foram livros que eu comecei a ler pensando em como melhorar o meu trato com o outro. E aí eu descobri que eu preciso melhorar o meu trato comigo para que eu consiga entender, lidar, ajudar o outro com as suas limitações, principalmente quando esse outro é o nosso filho, né? Alguém que a gente é responsável por ele e tem essa missão espiritual de ajudar no desenvolvimento. E também entender as suas potencialidades e ajudar a desenvolver essas potencialidades. Então, muitas dicas, voltando, reforçando, criando crianças criativas com Murilo Gama. Eu vou deixar as minhas indicações, então, que não são empíricas, obviamente. Um é o filme Perfeita é a Mãe, que tem na Netflix, e justamente mostra uma mãe que não se enquadra no padrão da sociedade em que ela vive, nos Estados Unidos, tal, aquela coisa de mãe perfeita, e que tem que atender a certos valores, tem o conselho das mães da escola e tal, e é com a Mila Kunis, acho que é assim que fala o nome dela, e... É uma comédia, então ele é bem engraçado e ele vai desfazendo alguns conceitos de perfeição, santidade que as mães têm que ter. outra indicação que eu queria fazer é de... Na verdade, eu vou indicar dois e não um. Stand-up comedy, ambos, que tem na Netflix, ambos de comediantes latinas. Um é o da Cristela Alonso, Lower Class, porque, além dela ser muito engraçada e esculhambar o governo Trump, ela fala um pouco da relação da família dela e da relação com a mãe dela. Então, nesse ponto, que obviamente que eu não vou dar esses detalhes, mas eu estava um misto, assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu gargalhava. E, bom, e como eu acho que rir é uma coisa que é muito importante, né, em qualquer fase da vida, eu imagino que em certos pontos uma mãe realmente precisa rir. Se você puder, então, pegar a sua amiga mãe e sentar para assistir uma comédia, parando de 5 em 5 minutos, porque afinal de contas tem criança, eu recomendo essa, ou a da Liz Pereira, que é Reteniendo Líquidos, que aí ela já não fala tanto de maternidade, mas segue uma vibe parecida com a da Cristela. E eu acho que vale a pena. Então, a gente pode se encaminhar para o Momento Jabá, em que vocês falam um pouquinho sobre onde as pessoas podem encontrar vocês, ou o trabalho de vocês, ou a forma que vocês queiram ser encontradas. Você quer começar, Thalita? Tô lá no Instagram, tem coisa de viagem, tem algumas coisas sobre criatividade, que são exercícios do curso de reaprendizagem criativa. Eu tento me expor mais. E o bloco pessoal mesmo é aberto, quem quiser me seguir, estou lá pagando vários micos. Eu acho que o que eu tenho para oferecer é um pouco dessa, se libertar dos estereótipos, se libertar do que a galera está esperando da gente e passar de louca mesmo, porque a gente se diverte muito. Raíssa, você quer ir na sequência? Pode ser. Então, no Twitter, quem quiser seguir no Twitter, que é o que eu tenho usado mais ultimamente, é Rá Medeiros, R-A-H Medeiros, e no Instagram é Rá O Medeiros, Rá com R-A-H-O Medeiros. Eu tenho alguns projetos aí no Instagram parados, assim, com relação à língua portuguesa e tal, que é uma das minhas paixões, uma das coisas que eu estudo, mas no momento ainda tá parado, então prefiro não falar por agora, mas seguindo nas minhas redes pessoais, com o tempo, quem tiver interesse vai ter os contatos. Ótimo. Rafa, quer deixar os seus contatos? Meu Instagram é bem pessoal. Eu já tentei botar ele para bem profissional, mas assim, não consegui. Não sou tão boa com redes sociais assim para me divulgar. Mas enfim, quem quiser me encontrar, Rafaela_Paiva. De vez em quando eu falo sobre parto, sobre maternidade, sobre aleitamento. E é isso. Eu tenho um Twitter, mas meu Twitter é muito focado em uma coisa completamente diferente. Tipo, muito em série, filme, tem nada a ver com, nem com o pessoal, nem com o trabalho. Então, nem adianta. Jordana, você quer deixar algum contato? Minha gente, agora eu faço que nem Rafa. Eu não tenho um perfil, assim, voltado para nenhum projeto, não. Meu projeto, aparentemente, é lamentado e tudo. Eu uso meu Instagram como meu diário emocional. Quem me acompanha sabe. Eu começo 7 da manhã e vou até 23 horas. Daqui eu vou fazer uma postagem, com certeza vai pro Stories, no mínimo pro Stories. Então eu lamento mesmo, eu boto lá minhas. Assim, eu treto muito. Então, assim, no meu Instagram, quem for seguir, Jordana com 2 N's, _ Monteiro, é treta o dia todo. Política, feminismo, tá lá. Enfim, eu adoro debate, pode comentar. Porque pode ter certeza, eu não peço arrego, né? Vamos até o sangue da canela debatendo, não tem isso não. E pronto, eu só tenho Instagram mesmo e tamo lá. A treta é nóis. É nóis. Então aqui o Jabá é o Jabá do Faltada e do Arretadas, e que você encontra tudo com @despautada, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode assinar os podcasts bit.ly/arretadaspod, terminando no D, e no medium.com/espatada, e é isso que eu tenho feito na minha vida. E tem também o Fotocíclico, porque eu voltei com o projeto de fotografia. Então, se você se interessa por fotografia, especialmente fotografia feminina, @fotocíclica no Instagram. E é isso, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Foi um episódio ótimo. Só tô com pena de quem vai editar. Eu ia dizer isso, três horas de falatório. Eu tô com pena de Fernanda. Já pensei assim, meu Deus. Já pensei, né? Já virou uma trilogia, Matheus. Não, e é assim, e é porque a gente vai falar, não sei vocês, mas eu comecei a falar e eu pensava, e mais um monte de coisa pra falar. Eu digo, não, vou falar, isso aqui eu não vou falar, não, porque isso vai ficar muito longo. Isso aqui eu não vou falar porque vai ficar muito longo. Gente do céu. Vamos se despedir para ter uma despedida. Para eu poder tirar o gravador para acabar a gravação. E aí a gente pode realmente ficar conversando depois. Ah, beleza. Então, tchau. Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, brazucas lindos. Gente. Espero que pessoas em outros lugares do mundo consigam ouvir também, desfrutar disso. Porque mata a saudade, esse sotaque maravilhoso. E a gente vai se aquecendo, né? Para mim que tô aqui no frio. Com esses relatos reais, lindos e acolhedores.